Era uma vez um reino distante chamado Fodwan. Fodwan. Minha quinta série interior grita toda vez que eu escuto esse nome. Foco. Um reino dividido em três nações rivais e centralizado pela igreja de Sirius, baseada no monastério de Garrymatch. Foi nesse lugar que uma batalha foi travada entre a igreja e o império há 1000 anos atrás. Olá, meu nome é Mario e eu sirvo a casa dos Black Eagles desde que o Jamon escolheu a casa errada no jogo dele e me fez reiniciar o jogo só pra escolher outra casa. Olá, meu nome é Jamon e eu sirvo os Black Lions do reino de Fargos que não tá na historinha do Mario. Olá, meu nome é Lucas. Fui professor dos Golden Deers e não me arrependi, tirando o fato que eu queria jogar um balde de água fria no Cloud. Oi, meu nome é Jeff e amarelo é vida. E o resto é pessoas brigando que nem se fosse crianças de 5 anos. E hoje nós finalmente discutiremos sobre Fire Emblem Three Houses, o primeiro jogo da franquia para Nintendo Switch. O que será que nós achamos do jogo? Descubra tudo isso logo após o Jamon pagar a promessa dele de cantar a música do jogo. Que não fui eu que fiz ainda, né? Promessa. E aproveitando que o Jamon tá desempregado, ele prometeu cantar o tema de Three Houses na abertura do podcast de Fire Emblem japonês, certo? Eu não sei, mas eu faço treinar isso. Vai, Jamon, é com você. Vamos lá aqui. Yoake no Teotori Takaku Habataku Himade Yasuragi no Yosuga ni mi o azukete furueteru. Muito bom, Jamon. Obrigado, foi muito tempo treinando depois que o Jeff falou essa bosta. Neste episódio, nós nos propomos a discutir sobre coisas que gostamos e não gostamos do jogo, né? Não necessariamente uma ordem. Nessa primeira parte, nós não nos envolveremos tanto com a história pra gente não dar spoiler das partes mais importantes. Então, fique tranquilo se você ainda não terminou o jogo. Nós avisaremos quando a gente começar a discutir as partes que tem mais spoilers relevantes, né? Ah, e só pra considerar, a gente não tá contando... por exemplo, tem coisas que a Nintendo mostrou que se ela não tivesse mostrado, a gente consideraria que é spoiler. Se a Nintendo mostrou em vídeo, a gente vai considerar que tá livre. Aham. E antes de começar, acho que é legal a gente citar os ouvintes da nossa experiência com o jogo. Acho que eu posso falar que eu e o Lucas, nós dois somos os mais inexperientes aqui, né, com o jogo, com a franquia Fire Emblem, enquanto o Jefferson e o Jamon são os mais assíduos, né? Sim, o Jeff mais do que eu. Eu tenho uns níveis de assíduo... De quão assíduo dá pra ser. Como o Mario citou, eu nunca joguei muito Fire Emblem. Eu tentei jogar o de 3DS lá, o da série Fates, não gostei muito. Então fiquei meio cético em relação a comprar esse Three Houses. Mas aí a gente falou compra e você comprou. Foi bem isso. E foi uma decisão muito boa, porque eu acabei gostando muito do jogo no geral. E um ponto que acho que me cativou muito foram os suportes entre os personagens. Porque funciona dessa forma, né? Você vai criando uma relação entre eles, você vai se aprofundando na história da relação e eles vão soltando informações da backstory deles. E eu fiquei muito cativado por isso. Eu achei que todos os personagens tinham algo interessante a apresentar. Ou era muito divertido, engraçado, triste, eu fiquei interessado. E aparentemente tem um pessoal lá com uma história muito sombria mesmo. E eu cheguei ao ponto que eu comia umas 10 refeições por dia só pra ficar aumentando o suporte entre os personagens. Então eu não sei como meu personagem não ficou obeso. O Mario também teve uma boa impressão, aproveitando já que começou falando sobre os jogadores iniciantes, o Mario teve uma boa impressão no geral do jogo, como o primeiro Fire Emblem que você terminou? Então, eu já tinha jogado alguns Fire Emblems antes e eu nunca tinha terminado, né, que nem você falou. Eu só terminei porque a parte do monastério me cativou bastante, né. Apesar de eu gostar de jogo tático, eu até que concordo com o que o Lucas falou da parte do suporte, porém, eu fiquei mais intrigado pela história do que pelos gimmicks, sabe? Dentro do monastério. Até os modos de batalha, o modo de batalha é melhor que a parte do monastério, né? Então, respondendo a pergunta do Jumon, sim. Eu fiquei com uma muito boa impressão do jogo. Agora, eu não gostei muito do background, assim, de alguns personagens, né? Eu acho que a história é muito rasa e você não cria uma afeição muito grande entre eles. Essa é a minha impressão. Muita gente tentou comparar esse tipo de gameplay, né, que você conhece os personagens, interage com eles pra aumentar o seu status, sua afinidade com eles, com Persona. E eu acho que Persona dá de 10 a 0 nesse tipo de gameplay, sabe, de você criar um relacionamento entre personagens e a história de cada um. É que eles não parecem. E, assim, Persona e Fire Emblem. Eu, como um cara que puxou muito no Awakening quando comecei a jogar, por causa de suporte, assim, ver essa interação entre os personagens, eu achei esse o melhor, porque ele não obriga você a casar. Porque no outro, toda a conversa, por mais que esse aconteça em vários personagens, a conversa no final tende a quase uma declaração de amor, ou uma declaração de amor não dita, nos outros Fire Emblems, toda a conversa tinha que tender pra isso, porque você tinha que casar dois personagens, porque o rank final, a partir do Awakening, o rank final de todo mundo era o S, né? Então, a gente teve dois Fire Emblems, o Fates e o Awakening, desse jeito. Isso, assim, isso aí tá na série desde o Fire Emblem 4, então, se for pensar entre você ter dois personagens conversando e subir o relacionamento deles, ele é bem mais antigo que Persona. E outro, o Persona, um elemento é você estar no dia a dia, nesse é mais uma semana, assim, que você conta. Então, ele é muito diferente de Persona, assim, eu acho. Eu até comentei no podcast principal aqui que a comparação, a que eu melhor acho, é com Trails of Cold Steel, porque é mais a ideia de, a cada período de tempo, você fala com todo mundo, descobre o que todo mundo tá sentindo naquele momento, né, que normalmente é a opinião sobre o mês que vai vir na frente, e aí você tá, esse é o seu desenvolvimento no monastério, né? O resto seria nos suportes, que é o clássico de Fire Emblem. Então, eu concordo com essa opinião. Eu acho que esse jogo, essa parte de interação social, não deveria ser comparada com Persona. Mas se for, eu acho que Persona é muito melhor. E outra coisa que eu adorei muito, mas muito mesmo, dos suportes. Eu vou comentar, assim, bastante suporte, porque foi uma coisa que me vendeu muito nesse jogo, na verdade. Voice acting praticamente todo o diálogo. Qualquer interação entre personagens, entre qualquer casa, tudo era voice acting. Isso é muito bom, eu não ficava pulando o diálogo. Porque tem vários RPGs que o personagem só faz um barulho, eu leio rápido e fico apertando A rápido, machando. Nesse eu esperava a pessoa terminar de falar, porque eu achei o voice acting muito bom. Eu também concordo com o Lucas, o voice acting faz a diferença. Acho que se você pegar todos os jogos atrás, você vai sentir falta e vai ser ruim. Com relação ao ponto que o Lucas deu, que todos os personagens são interessantes, pra mim isso chega até a ser um defeito. Eu acho que no Treehouse todos os personagens eles têm um porquê, tem uma história triste pra justificar isso ou aquilo, ou ele é simplesmente brilhante, e etc. Eu gosto mais quando tem personagens merdas e histórias, diálogos assim, que parece, sei lá, parece um pouco mais humano pra mim. Mas assim, suporte sempre teve nos Fire Emblems, assim, já tá meio que datado na série, já tem há bastante tempo, então nesse aí eles se aprofundaram muito em dar um porquê de todos desistir, e nessa parte meio que caiu pra mim, porque eles se forçam todos a ser interessantes, e eu acabei ficando meio desinteressado. Não, eu tô vendo vocês elogiarem os personagens, eu tô, mano, que jogo que eu joguei, porque tem muito personagem de suporte que eu simplesmente achei muito zoado, cara. Ah, isso aí é da sua casa, Mário. Você não foi pro Golden Dreams, deu nisso. Então, eu ia falar isso. Eu joguei... Eu acabei não terminando só o Golden Dreams, né? Mas eu vi muito suporte. E os do Black Eagles foi o que eu olhei e falei, nossa, hein? Como vocês são chatos. E foi das três casas, foi a que eu mais odiei em questão de suporte. Olha aí, o Jamal me obrigou a fazer isso. Mas tudo bem. Eu escolhi a Black Eagles por causa da Edelgard, né? Eu falei, olha só que personagem legal. Não vou mentir, eu tinha escolhido ela como waifu. Não escolhido, né? Aconteceu, assim, eu falei, olha só, personagem legal. Deu um match. E acontece que tem uns personagens ali que são tão merdas que eu queria que morressem em batalha, assim, sem querer, olha só, mas piada acabou entrando no seu peito, seu desgraçado. Ó, a gente trabalha com nomes, mano. Dependendo, eu vou te julgar desses nomes. Tá, o primeiro deles é o Hilbert. Puta pau mandado pau no cu. Ah, não. Ele é fofinho. Ele não é fofinho, cara. Eu concordo com o Mário. Pau mandado tem que ser. Tem que mandar no cu, inclusive o Dudu. Não! Olha só, eu só não matei o Hilbert porque ele é muito forte no jogo. Ele é muito apelão esse personagem. Agora, de outros assim, a maioria eu recrutei de outras casas mesmo. O Rafael, mano, tamo junto. Você entrou no meu time e virou o maior tanque que eu podia ter. Mas o Hilbert, assim, os pau-mandado é importante, porque eles são, tipo, tem os caras que são, tem os três principais, né, então, e você tem cada um um súbito, tirando o Cloud que não tem nenhum, você tem que ter um pau-mandado. Então, importante não é porque na melhor casa não tem. Então já falou groselha, João. Não, mas na melhor casa não tem porque é um país descentralizado, entendeu? Tem todo um... Olha só, o problema do Hilbert é que ele não é só pau-mandado, ele é friendzoneado, e ele gosta de ser friendzoneado, esse é o problema. Ah, ele é friendzone porque você provavelmente casou com a Edelgard, mano. Aí ele não tinha opção de ficar com outra pessoa, assim. Você não fez o ranquear com o Hilbert, então? Não, eu com ele e quem com ele? Eu fiz todos os ranks do Hilbert, infelizmente. Nossa, que tristeza, cara. Não, mas é porque não só ele também recebe declarações de outras pessoas e ele caga, assim. É só pra colocar, tipo, no final do jogo, né, normalmente nos Fire Emblems, você tem o epílogo, né, de todos os personagens, que vai passando eles em... A ceninha deles e aí fala, tal, ele fala num texto lá, ele fez tal coisa. Nesse jogo, eu percebi, e eu tive que procurar na Wiki pra ver se existia casais que fechavam sempre, porque eu percebi que por mais que não tivesse A nos rankings, personagens ficavam juntos no final, né? Falava a historinha deles juntos. Antes, se você concluiu o rank alto, muitos se declaravam um pro outro, né? Ou dava a entender que eles se gostavam, né? Ah, sim. E no epílogo você descobre quem... Eu não sei se você pulou. Não, eu li o epílogo. Sim. Aí o epílogo, ele fecha alguns casais, né? Tipo, falar, esse aqui terminaram juntos por causa de tal e fizeram tal coisa. E isso aí é meio que, pelo que eu entendi, é aleatório entre os personagens que você fechou o rank máximo. Então, por exemplo, eu vi o Hilbert casando com um personagem. Você, não sei se você viu o Hilbert casando com alguém. Vi. Ou se viu com quem. Vi, não lembro. Talvez o Hilbert tenha ficado sozinho, apesar de ele ter recebido a decoração. Então, aí varia. O meu casou, por exemplo, quando eu joguei Black Eagles, por causa do rank lá dele. Outro ponto legal que eu achei é que não é você que brinca de Deus de casar todo mundo. E nos rankings você vê um final, é meio igual a vida, é meio aleatório. Entre os vários relacionamentos que você teve, um fechou certo, sabe? Eu só queria voltar que o João falou, que a política dos Golden Deers, que é descentralizada, e foi isso que me fez escolher a casa. Toda vez que tem um rei assim, eu não gosto. Quando eu olhei os vídeos da Nintendo fazendo propaganda e falando, isso aqui é a casa que tem um monte de nobres unidos e faz a Leicester Alliance. Eu falei, isso aí... É o que eu quero pra mim. Não importa se o líder é cuzão ou não, porque qualquer coisa a gente deixa ele morrer, ou a gente deixa ele de escanteio. Eu sou o personagem principal da porra toda, então eu posso deixar ele lá no banco. Eu que comando. Mas foi mais ou menos isso. Quando eu olhei o continente de Fodland, eu vi que o Adestrian Empire era muito grande, e falei, não, isso aqui é meio opressor. É metade do continente, então Edelgard foi a primeira que eu descartei. Minha escolha foi política nesse sentido. E como o Mário falou que ele gostou muito do Rafael e não sei o quê, eu acho que a gente pode chegar à conclusão que os Black Eagles são os piores, porque você precisou trazer casa de gente importada. Na minha primeira gameplay eu falei, não, esse aqui é Golden Deer e é com esse time que eu vou, não preciso dos outros, porque esses aqui são os melhores. Não, calma lá, cara, eu preciso defender minha casa porque tem uns personagens que, mano, é serial killer. A Bernadetta com a flecha arregaça o cu de todo mundo. A minha também, ela despertou. O da minha irmã, ela comentou que a Bernadette ficava flecha no cu e ficava lá. Vocês recrutaram? Todo mundo aqui recrutou, menos eu? Na primeira run? Eu recrutei uma pessoa, só que ficou de escanteio, porque eu recrutei só pra ver como é que funcionava o sistema, na verdade. Quem? Eu recrutei a Dorothea. Eu recrutei ela porque eu falei pra mim, tem classe Dancer e ela pode ser. Eu falei, vai, vamos dar uma chance. Aí depois viu que era outra coisa que funcionava o sistema de classe Dancer, né? Como que obtia. Uhum. Aí ela ficou de escanteio lá. E fechava os seus times, o número era o suficiente já? Ah, como é verdade, assim? O Golden Deer, eles vêm a favela, né, da igreja pra encher o saco. Nossa, velho. É verdade, né, é que tem rota que os números são escassos, assim, de gente. E que vem a mais, então você acaba usando, por exemplo, o Mario, eu sei a rota que ele pegou e ele ficou com pouca gente, então o Rafael devia estar sempre e dava pra colocar todos os Black Eagles e mais uma galerinha. É, além do Rafael, eu coloquei aquela professora que é uma assassina também, que eu esqueci o nome dela, que tem cabelo curto. Shamir, ela mesma. E respondendo a pergunta do Jeff, eu trouxe a Dorothea e o Ignatius, porque eles eram os mais fáceis de recrutar. Então, eu tinha lá, mas a Dorothea jogava, eu colocava ela em campo, mas o Ignatius, ele ficou de escanteio, ficou lá dando suporte. Olha só, o Jefferson comentou que ele escolheu os Golden Deers baseado numa questão política. Você, o João e o Lucas, por que vocês escolheram as respectivas casas? Eu não vou mentir, eu conversei com os três personagens, achei que o Cloud, tipo, tinha um jeito meio charmoso, assim, tipo, parecia ser mais casual a galera do Golden Deers, então eu fui neles, é simples, não foi nada muito questão política mesmo, eu vi que a galera era mais gente boa, tirando um nobre meio nojento lá, e foi isso. Mas gente boa não, Lucas, fala menos maluco. É isso mesmo, eu concordo. E eu escolhi o Blue Lions porque, primeiro, o Dudu, eu acho o design dele muito legal. Eu gosto desse padrão moreno parrudo de desenho japonês. E o Dimitri, quando naqueles vídeos que a Nintendo fez de apresentação, eu achava o Dimitri com ele falando, ele era meio atrapalhado, meio envergonhado falando. Ele era um cara meio gente boa, assim. Eu falei, mano, eu vou querer conhecer esse cara, porque eu achava que ele era um babaca. E ele falando parecia um cara firmeza. Você arrependeu depois? Não. O Blue Lions é um grupo que eu gosto até agora. Assim, eu empata com o Golden Deers, que eu me impressionei o quão gostei dos Golden Deers, mas o Blue Lions é muito bom. É, eu fiquei refletindo sobre isso, mano. Será que eu tomei uma má decisão de escolher a Edelgard, etc? Porque no final, eu investi muito no relacionamento com ela. Muito, muito, muito. Nesse ponto, eu me arrependi, porque a Edelgard é muito chata. Acho que eu posso concordar com todos que ela é a mais chata de todos. No primeiro diálogo, vem, enche o saco ela. Por isso que eu não escolhi a casa dela. Até tomar chá com ela é chato, cara. Porque você erra muito as situações que você tem que criar mais afinidade. É que não tem opção certa com ela. As três são erradas, é isso, Mário? Ela não gosta do que você fala. Eu não gosto de você, seu otário. Eu não queria estar tomando chá. Mas até quando ela tá tomando chá, ela tem uma cara de pau no cu. Isso é impressionante. Eu vou defender a Edelgard depois. Porque e quando eu começar a defender Edelgard, a gente tem spoilers. Tá bom. Mas só que ela é a personagem, assim, dá pra falar a abertura dela, ela é a personagem principal do jogo. Aham. Uhum. Eu me casei com ela, né? Isso eu me arrependi. Surpresa, mano, ela cagou, velho, pra quando eu me declarei pra ela. Simplesmente cagou, velho. Virou relacionamento abusivo, já era, mano. Exatamente isso. Fire Emblem pra mim sempre foi um bom jogo de estratégia. Quando eu via as primeiras coisas que estavam lançando sobre Three Houses, quem escutou Nintendo 3 sabe, eu ficava meio preocupado, que eu achava que ia ter muita coisa que eu não gosto, que isso ia virar outro jogo e eles iam cagar na parte de estratégia. Vocês que gostam menos da parte de gameplay, o que vocês acharam quando vocês começaram a jogar Three Houses? Eu tenho que reclamar da parte de estratégia, mas é que foi culpa minha. Eu escolhi o jogo no dificuldade normal, porque como eu não tenho muita familiaridade com a série Fire Emblem, e eu joguei o Conquest, eu tava apanhando naquele jogo, eu pensei, tem o risco de eu encontrar muita dificuldade e eu começar a dropar o jogo. Só que eu não me subestimei o suficiente, entendeu? Eu devia ter colocado uma dificuldade acima, porque ficou muito fácil o jogo, mesmo colocando no Classic. Alguns personagens já morreram algumas vezes, mas pelo sistema lá de Rewind, que por sinal eu acho maravilhoso, ficou muito fácil. Então, eu tô lembrando desse jogo mais pela parte do suporte, porque eu me interessei muito, e na estratégia eu só fazia todo mundo andar e batia em todo mundo e acabou. Tanto é que tem muito tipo de stat no jogo que eu nem cheguei a entender direito como é que funciona. Eu não usei muito quase aquela mecânica nova de você fazer o exército avançar lá, eu esqueci o nome agora. O Batalhão. Isso. Não usei muito isso. Eu colocava umas armas silver no personagem lá e já dava jeito. Às vezes eu nem gastava as armas raras. Então, a parte de estratégia pra mim não foi muito legal, porque eu acabei deixando fácil. E pelo que eu vi de comentários, a rota dos Golden Deers também aparentemente é um pouco mais fácil. Então foi pior ainda. Eu tenho que concordar com o Lucas que eu também segui esse mesmo esquema, normal, classic, e achei fácil demais. É, o sistema normal, ele ainda permite que você treine, né? Você faça grind da sua equipe sem gastar pontos de treinamento. Quando eu entendi que os jogos de Fire Emblem, ou pelo menos a partir do hard, ele não deveria permitir isso, é você, quando vai fazer uma missão, você gasta um ponto de treinamento, eu parei de fazer. Falei, não, eu vou seguir da maneira tradicional. Mas ainda assim, eu fiquei um pouco overlevel, o jogo, de novo, era fácil, em alguns momentos eu simplesmente jogava um personagem lá e deixava os inimigos atacarem ele. Com a Edelgard aconteceu muito isso. Eu jogava ela lá no meio, os inimigos iam atacá-la, ela simplesmente não tomava hit e matava todo mundo com um hit. E pra mim, isso afetou também até a parte do monastério, porque chegou uma parte mais avançada do jogo que eu dava aula assim, qualquer status e dane-se. Uhum. Porque pra mim não fazia mais diferença evoluir outras coisas, porque já tava suficiente ter chegado no status nível A de algumas coisas de uns personagens que já faziam um trabalho. É, nem precisou pegar o S, né? Apesar de que eu peguei o S com alguns, assim. É, eu peguei, naturalmente ele vem, né? Se ficar investindo sozinho, automático lá no status, vai. Só que tem personagem que eu não investi em status secretos lá, porque tem aparentemente a mecânica nova, eu não sei. É, toda essa parte de você investir em algum lugar, assim, pela aula, é mecânica do Treehouse. Ah, tá. Então, porque tem personagem com status secretos lá, que você habilita uma coisa, uma habilidade diferente, mas teve vários que eu nem cheguei a fazer isso porque eu não precisava. Eu não fiquei na curiosidade porque, já o jogo tá fácil, eu vou habilitar alguma coisa a mais pro personagem, pra quê? E eu, nesse ponto, assim, eu joguei diferente dos dois, eu joguei no Hard Classic, e eu senti também uma boa facilidade no jogo, até assim, até as partes finais que por exemplo, o boss final do Dimitri, o mapa final eu basicamente terminei sem nenhum Divine Pulse, né? Então eu não tinha mais como voltar para trás no jogo. Então os passos finais daquela luta eu tava arriscando tudo e ia resetar e ia perder 2 horas de jogo. Então eu tive dificuldade lá no final. Eu também senti o jogo meio muito fácil, depois que você pega o esquema, você tem... Eu acho que até uma coisa que o Jeff vai falar, você tem muito recurso na sua mão. É, eu queria falar que questão de dificuldade, eu não te culpo, Lucas, porque mesmo se você jogasse no hard, eu acho que você ia conseguir, se sair bem. Eu acho que esse jogo é fácil pra todo mundo. Ele foi lançado sem o nível de dificuldade. E se você fazer as coisas certinhas, se você investir no relacionamento, esse jogo realmente é muito fácil. Ou seja, quando você joga um jogo de estratégia, geralmente vai ter aquele lugar que ele é quebrado, que ele é desequilibrado, e é divertido você achar esse ponto, ou o que você fazer, a estratégia pra você chegar nesse ponto. Com Fire Emblem Three Houses é totalmente diferente. Você sabe que se você fizer o feijão com arroz, o que eles estão te pedindo, é automaticamente liberado. E você nem precisa aprender as coisas novas que eles introduziram. Você simplesmente vai pegando e vai puxando o bichinho pra frente e vai, sei lá, fazendo uma bola de neve. No meu caso, eu comecei no hard e depois eu vi que esse jogo tava muito fácil, e eu tentei deixar ele o mais difícil possível, né? Então, depois da segunda metade do jogo, a parte final, eu dei skip, acho que uns 6 meses, e ficou impossível, ficou difícil pra mim. Eu tive que abaixar a dificuldade porque eu não tava dando dano no personagem. Ou seja, Treehouses é um jogo que ele te dá... ele dá recurso pro jogador, e o jogador ele tem que administrar o nível de dificuldade. Isso é muito ruim num jogo de estratégia, porque o jogador ele vai fazer merda. Enquanto nos Fire Emblems antigos, você tinha a quantidade de recurso e a dificuldade que ele te apresentava, nesse não. Nesse você pisa no acelerador ou você pisa no freio quando quiser. Claro, se você pisar no freio tanto quanto eu fiz, que eu tipo simplesmente ignorei a parte de conversar e eu tô cagando pra aula porque eu não gosto de dar aula pra gente mimada que só fica feliz ganhando presente, só estuda quando dá presente. Eu não gosto dessa parte, entendeu? E o jogo, ele não ficou difícil, ele simplesmente ficou impossível. E é aí que eu acho que Treehouses é o maior pecado. Ele te dá ao jogador a importância de você administrar o jogo ficar legal. Isso é uma merda. Isso me faz, sei lá, jogar ele lá embaixo nas listas dos meus Fire Emblem favoritos. Eu acho que esse jogo, ele excede em todas as outras coisas, mas ele é desequilibrado pra caramba, velho. E é isso que... esse é o meu desabafo, enfim. Mas eu acho que você tem que ser punido mesmo por dormir por 6 meses, Jefferson. E não fazer... Mano, você é professor, cara. Eu sou professor, tá todo mundo formado e foda-se, velho. Tudo bem, eu não quero doutorado, velho. Pra mim, superior tá bom já. Mas é o problema, eu entendo o que o Jeff falou, eu já tive essa discussão a priori com ele, e o problema é te dar a possibilidade de você fazer isso e você se quebrar no jogo, entendeu? E aí é aquela coisa, dá liberdade pro jogador, o jogador faz a bosta que ele quiser. Mas, sobre a dificuldade ainda, eu, na última rota, eu comecei depois que lançou o DLC, né? A gente, quando a gente gravou o cast, a gente tá na época que lançou até a segunda onda de DLCs, né? O Wave 2. E aí liberaram o modo Madden, que é o antigo Lunatic. E nesse modo eu comecei os Golden Deers a partir daí, sem New Game Plus, né, do New Game normal, porque eu quero uma ceninha pós, eu quero a telinha de menu diferente. E ali eu senti que o jogo mostrou pra que veio, porque ali eu tô tentando, eu tenho que usar todos, eu tô, até agora eu tô no capítulo 5, 6. E eu tô usando todos os recursos sempre que possível, porque se eu não usar direito os meus recursos, eu não vou conseguir passar da fase. E aí eu tô usando os Gambits, né, que são esses batalhões, esses grupos que você manda pra frente, tô usando tudo e ninguém tá podendo sobrar, os Golden Deers estão todo mundo trabalhando, porque todo dano faz diferença. Então, eu acho que aumentando a dificuldade nesse, o Madden é quando eu acordei e falei, caracas, ó, agora eu entendi isso aqui funcionando. Então, isso é legal, mas aí por que não veio no jogo base? Porque é porque estão com esse critério aí de tem que ter wave. Mas eu achei também uma falha de não estar lá o Madden, que é um. Era padrão no Fire Emblem, né? Você normalmente tem um Lunatic. Eu não sei, eu acho que esse jogo ele já foi lançado com a mentalidade de vamos atingir novos públicos, então ter esses níveis de dificuldade já para permitir uma acessibilidade maior é interessante, como foi o caso até comigo com o Lucas. A gente passou a jogar esse jogo, enfim, a gente se integrou mais na franquia Fire Emblem por causa desse jogo. Lançar o Madden posteriormente, a pessoal já ter jogado, já ter uma experiência com o jogo e permitir que eles criem uma nova experiência com ele, acho que é interessante. Acho que é uma boa estratégia, né? Você lançar esse modo de dificuldade extrema depois da galera já ter certeza que quem comprou o jogo já, pelo menos, já vai ter experimentado o normal game. Já vai ter entendido como é o fluxo de gameplay, né? É, e já vai estar mais satisfeito com o jogo em si. Porque às vezes a pessoa já joga no Madden direto e ela fica insatisfeita. Então vamos perguntar ao Jeff. Jeff, você vai pretende jogar no Madden? Eu não, porque eu tô de saco cheio desse jogo. Eu pensei em jogar. Só que pra jogar no Madden eu vou ter que explorar esse jogo, eu vou ter que fazer as coisas que, de novo, eu não gosto. Não gosto de dar presente pra riquinho mimado. Então ia acontecer, ao contrário de vocês que vocês chegaram a ter proficiência, chegaram a abrir um monte de classe, eu não abri quase nada. Eu não sei masterclass de muita coisa, entendeu? Porque pra mim eu tava de saco cheio. E só corrigindo a não ter o Madden desde o início, faria bem, te dá a oportunidade de você abaixar o nível de dificuldade. Então, é isso aí, pra mim, é mais atraso no sentido de o jogo não tava pronto quando foi lançado do que outra coisa. Porque você claramente deu um jogo que era desequilibrado. Eu concordo com o Jomon, o Madden, ele corrige, só que corrige quando já tá tarde demais, ou quando o pessoal já começou a jogar. Quando o Jeff já fez as 4 rotas. Ou quando você já me deu tempo pra fazer 4 rotas. Então você fala assim, se lançassem no Madden, aí eu ia parar, ia sentar, ia pegar a primeira rota, aprender não sei o que, e fazer as coisas tudo direitinho pelos livros, e procurar saber mais sobre os batalhões, que também, boa parte do jogo eu joguei sem, eu só me liguei depois quando eu comecei a dormir. O que eles podiam fazer, quais benefícios. Pra mim foi o que fez o jogo, sei lá, cagar tudo. Porque faria mesmo. Você pega, quando você começa um jogo, pelo menos as pessoas mais experientes, joga no difícil e é a maior emoção do mundo. Tipo, você tá pegando um jogo novo numa dificuldade absurda e você, tipo, vamos lá. Se não der, não deu. Gente, abaixa. Não precisa ser orgulhoso. Eu concordo com essa parte do batalhão. Eu também não usei quase. E não vi que muitas vezes tinha habilidades diferentes. E isso aconteceu também comigo com habilidades únicas dos personagens. Eu descobri bem depois que alguns tinham lá skills que fazia, por exemplo, se você tem personagens do sexo masculino do lado do personagem, eles ganham mais ataque e mais defesa. Cara, as aptitudes de cada personagem, né? Então, tem um monte. Eu fiquei assim, caraca, meu, se tivesse difícil, eu poderia estar estrategiando um monte de coisa. Eu poderia me importar mais ainda com os personagens, porque ele tem mais coisas únicas. Só que eu esqueci que existia tudo isso. Nem precisa, né? Estratégia Go Horse já funciona, né, mano? Bota todo mundo pra frente e sai atacando. Mas novamente, eu escolhi normal, então não posso jogar tanto. Essas habilidades aí, tipo, além delas terem pra cada personagem uma exclusiva, e até você pode escolher a rota por causa disso, porque tem, por exemplo, no Blue Lions tem um personagem que ele, na inerente dele, ele conseguia abrir cadeados, né? Uhum. Então você não precisa ter uma chave pra abrir baú ou abrir porta. Ou pegar uma classe assassino, né? Não assassino, ou, thief. É um thief ou assassino que também tem, que essas aí seriam da classe, esse cara aí pode ser um arqueiro e poder fazer isso. Então, e além disso, quando você masteriza uma classe, você libera uma habilidade dela pra você poder usar nas outras. E, esse Fire Emblem é um que eu liguei porque eu nunca ligava pra isso. Nesse eu comecei a ligar, não precisava no hard ligar tanto pra isso. Mas é o que dá maior customização de personagem também. Mas, Jomão, vamos falar mal dos batalhões aí. E aquele Stride? Que é aquilo, Jomão? É o de mover mais 5, né? Que você tá falando. É, você que tá jogando no Madden. Ou a inteligência artificial ela é muito burra, ou ela tem um personagem com essa habilidade, usa, vai na sua backline e mata pelo menos 3, velho. Então, só acho que no Madden eles não usam esses batalhões. Mas eu acho necessário porque é aquela coisa, tem muito mapa no jogo que é... Assim, é a torcida do Flamengo contra 5 pessoas, basicamente. Então é importante você ter coisas que deixem você muito mais forte pra você conseguir enfrentar a torcida do Flamengo. Basicamente isso. E os batalhões aí... No Madden eu comecei a ligar pra batalhões, que antes pra meus batalhões servem pra... destruiu... Deixou todo mundo incapacitado de andar. Agora é importante pra mim que deixou incapacitado, mas só que tem esse skill do batalhão que ele puxou também um personagem. Então você começa a ligar muito pra essas coisas. O stride do movimento 5 eu não uso porque eu sou um cagão e eu não quero mandar um cara pra puta que pariu porque eu sei que ele nunca mais vai voltar. Então, na dúvida, eu não uso muito esse. Mas... Eu acho muitos batalhões muito bons, mas é aquilo que vocês falaram. Como é tudo muito fácil, você não procura recurso em outro lugar, né? Você não quer saber de customização, você não quer saber dos seus batalhões, porque você não precisa, né? A Elder Guard lá na frente mata todo mundo. E detalhe que os batalhões fazem todo mundo avançar que nem acertar um monte de pino de boliche, cara. É muito engraçado. Vocês falaram sobre a parte de customização de personagem, e essa é a parte que me chamou mais atenção, é a parte que eu mais gostei do jogo. Normalmente, nesse tipo de jogos, eu fico muito preocupado em o que eu vou fazer com tal personagem, então eu faço um planejamento muito prévio do que eu vou fazer, etc. Eu customizei a maioria dos meus personagens. Por exemplo, Edelgard, ela usa machado, né? Eu falei, você não vai usar machado, você vai usar espada, porque sim. Porque eu queria que ela se transformasse num Sword Master e depois virasse outro tipo de classe e por aí vai. Isso acontece com a maioria dos personagens meus de Black Eagles, né? Eles foram pra uma classe nada a ver. Só pra dar um exemplo, a Petra, ela virou um Tiff. Depois ela virou uma assassina e, enfim, a evolução continuou. Como que vocês... cuidar, administrar essa parte. Vocês gostaram da parte de customização? Não gostaram? A Petra, o caminho dela, um dos caminhos naturais dela é pra assassino mesmo. A minha também acabou virando assassina. Eu supus que ela fosse, na verdade, a mina Cavaleiro de Pegasus lá, né? Cavaleiro de Pegasus é bom, a armadura de Pegasus dessa, assim, né? Que ela subisse em cima do Pegasus com a lança, né? Ah, virasse uma Pegasus Knight. Pegasus Knight, isso. É Cavaleiro de Pegasus no final. Tá? Morra, você. no final eu percebi que seria muito mais interessante que ela tivesse virado algo parecido, mas como eu já tava com os skills points setados no máximo, eu não conseguiria reverter pra tentar ir pra outro caminho. Já era tarde demais. Aí ela acabou virando assassina e seguiu toda essa trajetória. Eu fiz o caminho, normalmente, os que os personagens eram recomendados a fazer, assim, né? Eles têm aquelas setinhas pra cima, eu sempre escolhia esses caminhos. Eu não tentei chegar e falar, o cara aqui, ele não tem nada a ver com machado. Ou, às vezes, até ele é ruim de machado. Eu quero machado nele. Porque os personagens, eles meio que têm um crescimento de status, que no Fire Emblem a evolução de status é aleatória, pra quem não sabe. E você tem uma porcentagem que poderia subir o status. Os personagens por si só já têm um crescimento natural. Então, por exemplo, eu tentei no meu jogo, era uma maga, e eu queria porque queria ver ela com machado. Mas eu queria muito ver ela com machado. Só que a arrombada com machado na mão só tava upando inteligência. E aí o machado não servia pra nada. Aí eu falei, cara, ó, você me venceu. Eu olhei pra ela e falei, você me venceu. Você vai mudar pra uma maga porque não tá dando você com esse machado. Então, eu acho legal a customização. Porque provavelmente alguém vai achar alguma combinação maluca que vai fazer um personagem andar 20 espaços e atravessar todo mundo e matar, tipo, alguém, sabe? Normalmente, se você escolhe qualquer skill com cavalo, é templário, mano, o cara faz isso mesmo. O meu Ferdinand, parabéns, cara. Ele é assassino em massa. Então, é legal, mas certas coisas não podem fugir mesmo. O Rafael, por exemplo, que é um bombadão lá que provavelmente todo mundo se usasse, usa pra tanque, né? O Mario usou, eu também usei. É, ele acabou virando War Master no meu. Então, assim, porrada. É. A definição dele é porrada e aguentar porrada. Vou fazer o cara aprender magia branca ou negra. Uhum. Aí o jogo te dá a possibilidade de fazer isso, mas ele fala também, ó, não dá. É, vai ser apanhar. Difícil, né? Você vai sofrer com isso. É. Eu critiquei aqui customização, aliás, eu não gosto. Eu acho que quando você abre um leque imenso de possibilidade, aí dá, sei lá, não dá merda, mas assim, fica todo mundo parecendo mais do mesmo. Essa era a minha preocupação. Quando eu comecei a jogar o jogo, eu vi que essa não era uma preocupação, porque exatamente o que vocês falaram, na verdade, o contrário. Se você não seguir ele, o Rafael tem que ser tanque, tem que lutar, você é severamente penalizado, então não faz outra opção. A não ser que você, sei lá, queira deixar o jogo mais difícil. Aí a gente volta de novo naquele negócio de deixar a dificuldade na mão do jogador. Fica tudo muito ruim. E o problema é na hora de você equipar armas para os jogadores. É que você perde o botão de otimizar, que era um botão muito legal, muito prático para você equipar os personagens. E que você não pode fazer isso, porque um personagem pode ter tudo quanto é tipo de arma. Aí você perde meia hora lá falando, ah, isso aqui era isso, não sei o quê, ou isso aqui tá faltando aqui. E é um pé no saco, né? Literalmente um pé no saco. Pior que eu gosto dessa parte, cara. Eu sou voto vencido aqui, então? Promete. Aparentemente sim. Nossa, eu acho muito chato. Eu também gosto de fazer esse management, ficar olhando, ah, falta javelin pra você, toma javelin. É. Um mini machadinho pra você. Eu gosto. Eu acho uma merda também, cara. Eu acho uma merda, desculpa. Ficar vendo o personagem, o que, que tá faltando e colocando as armas, nossa. Eu acho, e assim, eles colocaram aquele o negócio lá de você dar replenish, né, de você completar o que falta usando dinheiro e itens, aí ele meio que facilita porque você não quer uma arma, senão de repente você não perdeu o javelin, você esqueceu que o cara tem. O javelin só tá quebrado lá na mão dele, aí você só tem que construir. Que opção é essa? Ah, tem o blacksmith. O problema é que você tem que pagar por isso. Ah, não, nada é de graça na sua vida. Não, mas se você comprasse um novo, seria mais de graça ainda. É, isso é verdade. Além do dinheiro, você gasta recursos também, né? Não recurso monetário, mas de pedra, de outros itens que você vai... Mas você compra por cinquentinha nos caras, é mó barato isso. Depois que você vê que você pode comprar infinito, basicamente, nos mercador lá que fica no sul. Ah, mas aí você tem que ter um espaço pra ir lá, ir no mercado e comprar, é uma coisa que eu não fiz. Porque que saco, você tinha que entrar, né, no Garrick Mafia, e isso aí já tirava toda a sua vontade. Só de ver aquela tela de novo pela bilionésima vez e ver, sei lá, a casa cheia ou depois a casa muito vazia, me dava falando, não quero fazer isso pra mim. Então, o monastério, ele é legal, mas tem coisas que me broxaram muito, na verdade. Nossa, tem muita coisa. É, mas a principal pra mim é... Sabe aquelas histórias que passavam, que falava da região, que agora tá nevando e não sei o quê, as pessoas se reúnem e não sei o quê. Beleza, você acabou de mostrar uma imagem falando que tá nevando e as pessoas estão se reunindo pra caçar não sei o quê. Quando eu chego no monastério, parece verão naquela merda. O máximo que acontece é que às vezes fica nublado, né? E eu falei, isso é uma merda, cara. Isso é muito merda mesmo, desculpe. Então, eu quero completar o que o Lucas tá falando, porque o jogo, ele só tem um mapa. Na verdade, ele tem dois, mas esse segundo é tão improvisado que nem conta. É, ele muda a paleta de cor pra ficar triste, é isso. Basicamente. Não, então, é que no Black Eagles tem um mapa a mais. É, mas não conta, Lucas, não conta porque é bem merda. Um mapa? Aquilo é um buraco. É muito tosco aquilo. Mas olha só, essa parte do jogo teoricamente é uma parte de imersão, etc, que você tá correndo ali no meio do monastério. Eu acho legal o monastério, eu gosto de Harry Potter e tal, porque pra mim é a Hogwarts que eu nunca consegui ver nos jogos de Harry Potter, tá? Porém, é limitada, é mal feita. Porque é modelado, parece que é ser modelado de qualquer jeito. Toda vez que eu vou no mercador, eu olho pra aquela imagem daquelas frutas, eu tenho vontade de chorar. Que é um relevo de um JPEG colado em cima. E não tem muita exploração que você consiga fazer lá dentro. Então, no final, você vai dando o fast travel pra você passar entre as pessoas que você precisa falar. E que se for do monastério. Eu não consigo defender o monastério, mas na terceira vez eu comecei a me divertir. Eu tô me sentindo em casa, sabe? Eu já joguei 3 vezes aquela porcaria, eu tô olhando e falo, eu sei onde tá. É, você sabe, mas o monastério é feio. E ele não te dá imersão nenhuma lá. Eu gosto. Eu vejo, por algum motivo, tem uma coruja que fica voando lá. Isso me lembra muito Harry Potter, realmente. É, também lembro disso. Então, mas são poucos momentos. Podia ser muito mal, essa questão. O Mario comentou do fast travel. Eu fazia o fast travel, falava com quem precisava e beleza. Chegou perto do final do jogo, eu fiquei, nossa, vou ter que ir no monastério falar com a galera. Eu comecei a ficar de saco cheio, eu queria que abrisse um menu com as opções, falar com tal pessoa e acabou. É, a minha crítica é que eu só tenho um mapa o jogo inteiro. Faz o mapa bem feito, pô. E se vocês falaram, não falou a principal coisa que faltou no monastério? Ah, uma mesa de pebolim. Não, um achados e perdidos, velho. Vai se fuder, né? Que fica deixando as coisas, tô lá, opa, perdi não sei o quê. Aí você, não, eu só posso devolver depois, né? Espera uma semana, aí eu devolvo. Lost Items é uma porcaria, velho. Achei uma bosta também. Achei muito bosta, e tanto é que o meu baile ficou mais foda que o Link de colocar item na bolsa, sabe? eu cheguei a um momento que eu tentei com uma pessoa chegar assim, vou ver de quem que é esse item. Eu passei a lista inteira e não tinha nenhum daquela pessoa. Eu falei, caralho, eu não vou fazer isso nem ferrando, meu. Eu vou gastar 3 horas de jogo aqui só pra entregar essas merda. Você tinha que elogiar que a pessoa não perdeu nada, né? Todo mundo perde alguma coisa lá. Em algum momento ela perdeu. Mas eu fiz isso, Lucas, o tempo todo. Pra mim, eu nem prestei atenção mais em algum momento do jogo. Eu não li mais a descrição do item pra falar, olha só, isso aqui poderia ser de tal pessoa. Eu simplesmente falava com todo mundo e ia o mais rápido possível. Tentava mostrar o item, sabe? Eu nem esperava terminar de falar, já ia pro próximo. Não, e é zoado. Tem personagem que fala, eu gosto de chá. Aí você vai e entrega um item de uma pessoa que perdeu que gosta de chá. A pessoa, não é meu, desculpa. Eu, caralho, meu, tem 50 pessoas que gostam de chá nessa caralho, eu vou ter que ficar adivinhando quem que é. É, todo mundo só toma um chá lá, não tem quem não goste de chá. Não toma água. Verdade. Eu não vou negar que isso é chato, mas eu no início tava gostando, né? Depois entra no... Puta, isso, eu comecei a fazer isso, aí você só fica ouvindo o barulho inicial da conversa deles. Não. Tem. Aí você vai... Gostou quando você tinha 1-2 itens, Jamon. Confessa, cara. Aí não dá, meu. Com quanto tempo você falou, nossa, isso aqui é muito chato? Foi com umas 50 horas. Então, na segunda gameplay ou na primeira? Não. Foi no final da primeira, aí na segunda inteira. Aí na terceira eu voltei a gostar porque eu conheço todo mundo. Aí quando eu leio lá, o cara gosta de chá. Eu conheço todo mundo dessas porcarias. Eu sei que tem 2 que gostam de chá. Então eu vou falar com esses 2. E assim, eu só falo com quem eu queria fazer social na hora. Então eu também não ficava entregando todas as porcarias de item. Eu falei, esses aqui eu vou esquecer. Eu só uso quando precisa. É, mas o ruim é acumular item na bolsa, né? Isso eu fico com um toque lá que eu não consigo. Eu tenho que entregar todos os itens e zerar minha bolsa. Ah, mas pensa assim, os caras separaram uma bolsa pra itens perdidos. Você tem a bolsa dos itens perdidos, então tá... Assim, não, ele não incomoda no meio do seu inventário. Ah, mas vamos falar que o que o Lucas falou resolvia. Eu só queria uma opção pra conversar, velho. Não queria passear. Eu acho que a pior coisa é ficar lá passeando no monastério. É, eu não gosto, você fica andando. E se a gente já reclama ou se assusta, ou teve gente que falou, não sei se eu vou querer, 70 horas é muita coisa. É por causa disso, porque você perde tempo andando, velho. Andando e conversando, a gente já falou de suportes, mas quando você interage com algum dos suportes, você vai fazer a história deles lá, né? Ele abre uma outra cena. E essas cenas, elas também não são muito desenvolvidas. É sempre em um cenário único e é só diálogo. Você não tem um acontecimento, algo... Ai, meu Deus, é difícil. Eu entendo o que você quer dizer. Tipo, a pessoa derruba uma coisa, ela se abaixa, mas tipo, meu... É uma animação da pessoa se abaixando e não tá pegando nada. É tipo, é um teatrinho. É um teatrinho com uma imagem colada no fundo que dá umas distorções na dimensão lá, porque foi feita pra quebrar e caber no fundo. Mas eu não critico muito isso, cara, porque tem muito diálogo, muito, muito diálogo. O Casper é o melhor exemplo disso. Ele, a maioria dos suportes dele é ele saindo na porrada com alguém. Aí ele fala, vou sair na porrada com aquele cara. Você não vê quem é o cara, ele vai lá sair na porrada, então até escurece e volta. A tela fica preta, né? É. Ah, meu Deus, saindo na porrada com o cara. Ele tá... O mesmo modelo, a mesma skin, não acontece nada com ele. Eu vou defender só porque isso é praxe de Fire Emblem. Ai, meu Deus. Não, é que esse é praxe de Fire Emblem porque antes você tem um JPEG que se mexe, basicamente. Não, JPEG que se mexe não, né? Mas é um JPEG um falando com o outro. Agora você tem modelos, eles só mudaram, só atualizaram pro console. E é o preço que você paga por ter tanta conversação de personagens e ter tantos personagens diferentes falando, sei lá, todo mundo de todas as casas, às vezes entre casas. Então, se é pra ter essas conversas, eu entendo, eu não quero saber quem que você deu um soco, Caspar. Vai dar um soco em alguém e volta com alguma conversa relevante. Pra mim esse é o importante. O problema é que às vezes nem a conversa relevante existia. Não, mas entenda. Quando eles falam de um jogo de Fire Emblem pro Nintendo Switch, eu espero que essas partes de aparência, né? Isso soma com a minha reclamação do Monastério. Os visuais gráficos, toda essa imersão visual, ela seja muito melhor desenvolvida. E não foi. Não foi. Pô, mano, pega o 3DS e coloca dos. Assim, o do Switch não pode estar bom igual você considera os outros jogos de console. Mas perto do que Fire Emblem era no 3DS e o que ele é no Switch, você voltar, eu consideraria que é muito difícil você voltar e falar, são os mesmos gráficos. Não, não são nem perto. Não, mas não se compara com qualquer outro jogo do Switch, cara. Talvez alguns sim, mas você entende, a maioria dos jogos da Nintendo, eles entregam um nível de qualidade gráfico muito superior ao Fire Emblem. Fire Emblem fica muito aquém. Tipo, o Xenoblade 2 tinha aqueles heart-to-heart moments e era meio tosco assim também, não era? Sim, é coisa de jogo japonês. Persona 5, quando vai ter momento de vamos falar com um personagem aleatório. Os caras não fazem o modelo do personagem aleatório e ele vai falar com alguém. Faz sim. Quando você vai falar com a Anne, quando ela tem vai fazer chute, aparece os fotógrafos, aparece... Tem vários, não só modelos de outros personagens, mas tem animações... Não, mas tem muita coisa lá que não tem, entendeu? Tem hora que tipo, vou fazer tal coisa. O cara sai, aí acontece alguma coisa, alguma mágica acontece, que um modelo que eles não quiseram fazer e volta, e aí tá lá, e você fica olhando, pô. Mas é muito melhor Fire Emblem, cara. Não, sim, porque Fire Emblem é em questão de conteúdo, ele tem muita coisa, ele tem muito personagem. Isso e Vice Line, cara. Vice Line, nossa, me vendeu muito. Ah, não, então, e Vice Line é uma coisa que, só pra defender, acontece desde o Fire Emblem do antigo, né? O Shadow of Valiant foi o primeiro a ter isso aí. Que foi uma coisa que o Jeff elogiou também. Mas os Voice React, eu achei, tipo, a apresentação pro primeiro jogo de Switch de Fire Emblem foi boa. Assim, foi uma evolução pra série absurda. Eu acho que pela quantidade de personagens, pra mim isso é passável. Eu tô com o Jomon nessa discussão. Acho que se eu tivesse, sei lá, se esse jogo tivesse mais tempo pra lançar, claro que eu ia colocar o modo de dificuldade como prioridades. Eu acho que essa parte assim, gráfico, acho que seria por último. Eu acho que eu só iria, sei lá, ia colocar só o retoque final. Eu entendo que o Mario chega e fala, é ruim, mas... No, acho que o ponto não tá aí que você tem que... Você tem outras coisas que você olha no jogo e fala, isso aqui podia ser um pouco mais polido, e essa é a parte menos, acho que menos principal. E o que eu concordo com o Mario é o ponto do que ele falou do fundo. Porque tem conversação em cenas, assim, os caras estão num vulcão e aí o que você vê numa lava travada no fundo. Aí isso eu acho meio tosco, que olha e fala, poderia ter feito um GIF, pelo menos. Não, pra não reclamar tanto, eu concordo que é muito diálogo no jogo e me impressiona que existe a combinação entre personagens, né? Então, sempre vai existir um diálogo de um personagem com o outro. Sei lá, chuta que tem 40 personagens no jogo, não sei quantos tem. Mas 40 vezes 39, faz aí a conta que agora eu não vou saber, porque é o número de combinações de diálogos que tem entre os personagens. É um pouco menos, né? Mas tem bastante. É. Isso vezes todo um desenrolar, vezes o número de suportes que eles podem chegar, né? Mas enfim, é bem alto o número de histórias que eles tiveram que criar. Eu queria comentar agora sobre os mapas do jogo. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. O Jomon e o Jeff já terminaram várias rotas, então acho que pra eles não vai ser esquisito. Mas como eu joguei só do Golden Gears e fiz vários paralogues, que eu acho legal os paralogues, eu tive a impressão que repetiu muito o mapa. Vocês tiveram essa impressão? Pra mim, repetiu muito objetivo, assim, os objetivos, a maioria deles era mata todo mundo, ou se não, mata o comandante. Uhum. E eles mudavam, o que eu mais percebi a mudança eram em side quests, né, os paralogos que o Lucas falou. Aí tinha lá a mudança, proteja tal personagem por tantos turnos. Esse mapa aqui tem névoa, que tem um mapa na história principal com névoa. Na floresta, né? Comecei a levar tocha só por causa disso e descobri que a tocha não serve pra bosta nenhuma depois. Eu também cometi o mesmo erro, Mario. Então, é isso que eu achei os objetivos um pouco repetidos e teve um cara numa praia lá com um negócio. Eu joguei umas 3 vezes e eu fiquei, nossa, tá meio repetitivo algumas coisas. Enfim, acho que o segredo seria evitar paralogo ou evitar essas coisas. Não, os objetivos diferentes estão nos paralogues. Ou evitar treinar, não sei. Às vezes é porque você treinou e viu o mapa. Mas isso também, na campanha principal tem aquela batalha duas vezes no mesmo lugar, que você tá na mesma posição, que fala, ah, vai se fuder, velho, eu queria ficar na esquerda, não é direita nessa vez. Uhum. Não precisa ficar no meio. Acho que tinha coisas que você podia, sei lá, só mudar o lugar de início do jogo. E teve mapa que eu achei muito ruim, por exemplo, tem um que era um calabouço lá. Então, eu não sei se todo mundo jogou, né? Mas tem um mapa lá que tem um monte de teletransporte, um monte de corredor. Cara, esse é o mapa antes de acontecer, esse mapa todo mundo joga. Então todas as rotas jogam, né? Mas me desculpa, eu achei muito ruim. Ficar todo mundo fazendo fila indiana pra entrar no teletransporte e ficar saindo. Nossa, como eu achei ruim isso. Eu achei diferente, né? Eu gostei desse mapa, porque só depois que eu fui entender melhor a mecânica dele, eu mandei só dois personagens pra fazer a ativação dos botões, e eu mandei toda a renca ficar esperando depois, e eu quase perdi por número de turnos, porque eu demorei pra entender. Eu acho que ele é ruim de jogar, porque você precisa aprender, mas ele é único. Então ele deixa as coisas mais interessantes, até porque é difícil você perder por causa de turno, e eu também passei pela mesma situação do Mario. Então, mesmo quem já joga há bastante tempo, você ainda passa por essas coisas, porque você começa o jogo, você sai com os bichos à torta e à direita, né? Aí até você entender. Aliás, esse é o tipo de mapa que geralmente você aprende pelo fracasso, né? Só que como você tava muito forte, você não precisou aprender pelo fracasso. Esse foi o problema. Vamos concluir. Parte da escola é muito chata, certo? Começou interessante. Poderia ser melhor, mas não é horrível. Eu tô com o Jomon. Eu achei mediano. Eu tô na pegada de começou legal, no final ficou chato, comecei a pular. Então é mediano. Não, e o Jeff chato. Vai e vota no... Tudo negativo, né? Isso aí. Eu voto negativo, velho. É legal nas duas primeiras vezes, depois eles poderiam ter me dado uma opção. De, que nem o Lucas falou, só quero ver os diálogos, tanto faz o que se fulano perder o item aqui ou ali. Eu quero almoçar com aquilo ali e não sei o quê. Eu acho que aquilo ali foi que fez o jogo ficar longo. E cada vez que você vai jogar é uma procissão. Diferente do Jomon que fica feliz, que eu tô jogando, agora eu sei tudo que eu tenho que fazer. A minha situação é, beleza, eu posso até saber que o Linhardt gosta de chá, mas eu não quero ir até lá, eu já sei. E dá pra ele o mesmo chá que eu dei há 3 rotas atrás. Tá fadado a perder o chá dele. Tipo, eu queria chegar e falar assim, filho, eu não gosto de você, eu te dou uma coca. É porque eu gosto de coca, então eu te dou coca. Mas não tem essa opção. E se eu não mimar o filho da puta, ele não vai aprender, ele não vai ser feliz. Ele vai ficar, eu vou dar aula e ele vai ficar triste o tempo todo. Então é uma parte muito chata que eu gostaria que não repetisse mais em Fire Emblem. Eu acho que ou desse a opção pra mim de não ter que ficar passeando e acelerar mais as coisas. Né? O que falta nesse jogo é skip. E quando você tem que fazer 3 rotas, ou talvez uma mais, pra você ver toda a história. Talvez uma mais, é ótimo. Você tem que fazer essa coisa. E eu acho que na metade do jogo você já tá xingando, né? Porque quando você vai pra guerra, você não quer voltar pra escola. Eu só tô ouvindo vocês falando e eu só tô lembrando que eu fiquei pescando umas 50 vezes pra pegar a porra de um peixe pro Hilbert e eu não consegui. Nossa, esses pedidos do final eu ignorei. Parabéns, Jomon, fez a coisa certa. Mas o meu resumo de escola seria: você planta um negócio, pesca uma coisa, come com todo mundo e fala de se pá com alguém. E aí vai pro dia seguinte, essa é a vida da escola. Ou fala com aquele soldado que fala: greetings, professor, acabou. É só isso, e vai embora. E dorme. E a parte da escola, verdade. Antes da gente terminar, a parte da escola nos trouxe o melhor personagem que a série Fire Emblem já viu, que é o porteiro lá. O soldadinho lá da frente. Que ele é firmeza pra caramba. Ele é bem firmeza. Vocês estão elogiando NPC, mano. Tenho a menor ideia do que você tá falando, tudo bem. Mano, é o cara lá que fica. É o cara na frente do. Daquele salão. É na frente do. Do mercado. O que ele faz? O que ele faz pra ser firmeza? Só isso. Ele conversa com você todo dia, tá sempre animado. Quando acontecem as coisas, ele reage legal. Só ele fala, mano, esse cara aqui, esse era o personagem que eu tinha medo de que morresse. Porteiro DLC Wave 5, por exemplo. Ele tem que estar no Smash, eu não reclamaria. Thank you. Como a gente citou no começo desse podcast, existem partes que têm spoilers mais relevantes, né, do jogo. Então, se você não chegou a determinadas partes do jogo ou nem chegou a zerar, fique à vontade para pular ou parar de ouvir ou escute por sua conta e risco, tá? E eu quero começar falando do começo, apesar de não ser muito spoiler, que é um negócio que eu já citei nos podcasts, e isso se perpetua durante o decorrer do jogo, que muitas coisas acontecem de forma acelerada na história. Por exemplo, não houve um desenvolvimento grande entre o personagem e a igreja de Cyrus, e do nada ele é recrutado como professor e tá todo mundo de acordo com isso e segue a vida. Eu fiquei um pouco incomodado com isso. Acho que poderia ter. Isso poderia ter acontecido de uma outra forma. De repente, ele ser mercenário, ser preso e ser obrigado a ser professor, coisa do tipo, pra ele ter uma redenção. Mas, da forma como foi, eu achei meio. Tá bom, vai. Tá, a história tem que seguir. Jomon. Deixa eu responder essa eu lembro. Essa tá fácil. Não, meu Deus. Pera. Eu não terminei o Golden Deer. Se vocês puderem ir com cuidado no Golden Deer. Ah, você não sabe, né? Eu sei mais ou menos. Ah, então você sabe o que aconteceu. Bom, primeiro que a igreja tem influência em todo o continente, né? Então a Rhea basicamente impõe isso, essa situação, e ela coloca ele lá pelos motivos dela. E os motivos dela é a coisa que você não sabe, mano. Ah, entendi. Então tem um desenvolvimento na história posterior que vai explicar mais ou menos por que que foi tão acordado essa parte, né? De, você é professor e tá tudo bem. Sim. Tá bom. Na rota que você fez mesmo, tipo, tentando não entrar em detalhes, assim, na rota que você fez, você percebe que... Na verdade, você percebe em todas que ele é especial, né? Uhum. E, mano, ele tem uma deusa nele, né, velho? Então, tipo, ela já sabia, e ela colocou nele. Então você sabe que ele não é escolhido aleatoriamente, entendeu? Ele tem um background. Não, ela escolher ele como professor totalmente compreensível. Porque, que nem vocês falaram, ele é especial, tem uma deusa dentro dele e ela colocou essa deusa dentro dele. Mas ele aceitar essa situação e o próprio pai dele aceitar essa situação é muito mal explicado, entende? Mas é porque, primeiro que a gente tem esse, que eu lembro até que foi uma reclamação sua, que o Byleth é um personagem muito quieto, né? Ele não tem muita personalidade, quase nenhuma. E ele, de fato, ele não tem, né? Todos os personagens de Rota, principal de Rota, eles falam, nossa, olha, você tá sorrindo, você tá... tem o desenvolvimento dele é ele ter sentimentos. Então é ele aceitar uma coisa normal pra ele. E o pai dele, aí esse é um ponto que eu ainda não vi. Eu joguei duas rotas e meia e não vi isso ainda. O pai dele tem alguma coisa lá. Ele olha e fala, putz, eu não sei o que o pai dele tem, mas ele também tá sendo obrigado, né? Ele não é um negócio sem querer. E isso eu achei, tipo. Até achei estranha a reclamação, porque você vê que eles foram levados porque eles precisavam estar lá, assim. Na verdade, o pai dele não fala que não gosta do monastério, fala pra tomar cuidado, mas ele tá de acordo em voltar. Sim, eu não sei por quê. Vocês sabem por quê? Não, e quando ele vai explicar, ele morre. E se isso não for solucionado na futura DLC, a verdade morreu junto com ele. Não, e convenhamos, o herói de Cyrus, etc., morre que nem bosta, né? É mais ou menos, né? Apareceu a mina, ele não é meio estranho, né? Que ele não esperava a mina, tá? Ele não tava muito esperto na hora, né? Mano, assim, eu achei bem previsível essa parte. Eu tava na abertura, você chorando em cima do corpo do teu pai. Eu nem prestei atenção nisso, mas o jogo, na hora que os dois vão pro mesmo lugar, eu falo, mano, em algum momento esse cara vai morrer, velho. Certeza. Mas posso ser sincero, eu gostei muito que você usa o poder do Rewind, que é o... Sempre esqueço o nome, qual que é? Vine Pulse. Isso, você usa um Divine Pulse na cutscene, você percebe, o personagem tá muito tranquilo, vai, é só usar o Divine Pulse que salva. Na hora que ele morre, mesmo você usando esse poder, eu me senti muito... Como eu tava jogando o jogo inteiro fácil, né, foi o único momento do jogo que eu me senti meio que fraco diante de uma situação. E era uma porra de uma cutscene ainda, isso que é foda. Esse aqui, o Divine Pulse, acabou a recarga. Então foi o único momento do jogo que eu pensei, que eu senti, nossa, eu sou fraco, eu não consegui fazer isso. Mas é uma cutscene, então foda-se. Eu achei legal que eles realmente explicaram, olha, por que que o personagem não poderia usar o Divine Pulse aqui? Ele usou, só não deu certo. Eu só queria usar 10 turnos pra trás, eu conseguia salvar ele avisando ele, tipo, alguém vai te matar daqui mesmo. Não, né? Mano, nem veio nessa missão. Fica em casa assistindo futebol. Usar o Divine Pulse de um turno só não funciona muito, sabia? É, mas essa personagem que matou ele também é muito secundária e depois morreu. De novo, essa parte da morte, acho que só foi meio forçada pra isso acontecer. Apesar de que a sequência foi interessante. É, não, essa outra aí só serve pra colocar, mostrar plot pro jogador e fazer pra umas bonecas depois, mas... Só serve pra isso mesmo, ela não serve pra porcaria nenhuma. É, eles são, é uma personagem que voltou, né, do nada, eles acharam que ela tinha sumido, ela de repente volta, e ela mata o pai do Byleth e acabou, e ela morre depois. Depois morre. Mas eu adorei a sequência que se deu depois. É, apesar de... É uma crítica a jogos japoneses quando acontecem mortes, assim. O personagem, o principal, normalmente não demonstra a emoção da perda. É, isso aconteceu com Xenoblade Chronicles 2, é uma reclamação minha. É, eu acho que toda a sequência do luto, da perda do pai, se prorroga durante o jogo. Por exemplo, toda vez que você tá com o Byleth, ele tá com uma cara triste e tá com uma música triste, né? Durante o decorrer do jogo. Nessa parte, então, exatamente, eu falo exatamente disso. E aí também tem todos os personagens. Mano, os personagens, porque que nem o Jeff falou, todos os personagens têm. Eles têm passado triste. Uhum. Né? E tem alguns que você mata, tipo, o pai, o irmão do cara, na porra da história mesmo, você matou. E aí você vai conversando com todo mundo e tirando a Edelgard, que é uma vagabunda que pisa em cima de você e fala, pô, você tá de luto? Que porra é essa? Tirando ela, todo mundo, eles falam, pô, o Rafael falando assim, ah, eu também perdi meus pais, eu sei que é difícil. Aí você fica, mano, e ele triste, o cenário, a música do cenário muda, eu acho, foi muito bem construído, eu concordo plenamente com o Mario. Faltava chuva, mas eles programaram chuva pro monastério, senão não lançaram. Não, é que eu acho que a parte da morte, ela, na hora, foi mal desenvolvida. Acho que foi muito rápido, sabe, a sequência. Mas acho que o posterior disso foi muito bem feito, acho que compensou. Eu não tenho muito o que falar da morte do pai. A pior coisa é você voltar pro monastério e ver aquele Alois tentando ser triste, mas a cara dele tá sorrindo, velho. Ele sempre tá sorrindo. Ele é muito gente fina, né? É, morreu, mas é aquela coisa que... Talvez eu não senti muito, porque eu já esperava que ele morria. Ah, não, eu também. Eu esperava desde que anunciaram o pai, eu olhei e falei, eu já vi a história do Ike, eu sei o que acontece. É, então, aí que é nóis, velho. Seu pai tem que morrer, velho. Eu gostei que eu joguei... Eu tô jogando a terceira rota agora, e você... assim, tem a parte ruim que você repete muita coisa, a gente ouviu reclamação de ouvinte que a gente vai comentar depois, mas eu gostei muito que tem pequenos pedaços da história em cada um das rotas. Uhum. Então, por exemplo, quando eu tô jogando com o Cloud, ele é um personagem que você acaba descobrindo a rota dele, que ele é um personagem meio viciado nas Hero Helix, então a história começa a focar nas Hero Helix. Quando eu tô com o Dimitri, você começa a ver o que tá acontecendo lá com o passado do país dele. E quando você tá com o Edelgard, você tá vendo as ambições do Edelgard. Então, e você tem momentos, até na primeira parte do jogo, você tem momentos que você tá falando com eles, que são os momentos que mudam mais. E você tem esse maior desenvolvimento de mundo de cada um. Eu achei muito bem encaixado nos três personagens o desenvolvimento do mundo, assim. Ou você tá vendo a história pessoal do personagem avançando, que era uma história que você não sabia nada o que tava acontecendo. Ou você tá vendo o mundo avançando. Uhum. O jogo não é só a história que muda, né? O gameplay se adapta à forma como a história é desenvolvida em cada um dos personagens. É interessante mesmo. É muito bem encaixado, o problema é você ter que fazer tudo de novo. Então, eu fico com preguiça de rejogar esse jogo, porque a primeira metade inteira antes da guerra vai ser muito, muito igual. O que eu tinha vontade é de iniciar um save de cada rota na metade, sabia? Então, mas antes da guerra também é diferente. Eu tenho nuances, não é nuances, chega a ser coisa diferente até, né? Mas por exemplo, no do Dimitri você descobre a relação do Dimitri com a Edelgard. Se você tá jogando na Edelgard, você não tem noção nenhuma do que tá acontecendo com o Dimitri. E o Cloud, você descobre, tipo, tem umas conversas com o Cloud, que eu falei, caracas, o que que ele tá falando? Ou senão, ele tá falando disso? É uma coisa que eu só descobri na segunda parte do Dimitri. Então, você tem umas coisas que você fica... Você começa a apreciar mais se você conhece as três rotas, entendeu? Do início até. Entendi, mas isso é uma... Eu não sei, fazer aquele começo de novo... Fazer toda a parte do monastério pra pegar uns pedaços diferentes de história me desanima. Eu acho que você tinha que jogar esse jogo e ver tudo depois no YouTube. Fechou, né? Acho que a solução é essa. Eu não sei se alguém já compilou já os diálogos, as coisas que tem que fazer. Com certeza. Mas eu acho que a solução é... Eu concordo com o Jomão que tem coisas diferentes, mas acho que na verdade eu tô mais do lado do Lucas, que é um sacrifício muito grande ter que fazer tudo de novo. E eu só fiz porque é Fire Emblem. É, quanto mais eu jogava, eu falava, ó, eu não deveria estar fazendo isso aqui, né? Mas vamos lá, né? É, quando a gente ama alguma coisa, a gente faz muitas coisas idiotas e continua fazendo. E vai sempre continuar fazendo, porque você ama aquilo ali, não é o seu lado racional falando. É, deixa eu perguntar, pelo menos a parte mais legal da história, eu que sou uma pessoa que... Aliás, a gente gravou esse cast muito tarde, não tô criticando o Lucas, mas é que quanto mais tarde eu gravo, mais eu vou esquecendo de histórias. O movimento que revela o Flame Emperor, do ponto de vista da rota dos Golden Deers, aquilo ali me pegou de surpresa, velho. Eu Nossa. Nunca vi aquilo ali chegando. Aquele lá, eu falei assim, nossa, esse jogo é muito da hora, velho. Porque quando eu vi, eu não tinha pista nenhuma. Eu tava num mundo à parte, eu tava, tipo, na minha bolha. É tipo aqui no meu... No Estação 64, que todo mundo gosta de jogar videogame, todo mundo joga Fire Emblem, é tipo... E tava lá, e de repente eu vi aquilo ali acontecendo. Eu falo, aquilo ali é a melhor rota pra você começar. Porque o cliffhanger que dá é uma sensação tão, tipo... Ah, justifiquei. Naquele momento eu cheguei, parei, e vi todos aqueles merchandising toscos que eu tinha guardado na Amazon. E falei assim, é, isso aí eu vou comprar se eu gostar do jogo. Aquilo ali eu comprei direto. Eu gastei 20 mil. Eu gastei um Switch Lite em merchandising e coisas. Porque quando eu fui convencido, eu falei pra minha noiva e ela tava muito cansada. Eu falei: esse jogo é muito foda, esse jogo é muito foda. Aí depois, quanto mais tempo eu jogava, eu falava: esse jogo é menos foda, esse jogo é foda. Até o estado que você tá aqui, né? Até o estado que eu aqui tô xingando. Tá, deixa eu entender. Você ficou feliz porque você ia dar porrada na Delgard, é isso? Não, porque pode... Era inesperado, eu falei assim, ó, não vi isso acontecendo, né? E depois, só que quando eu joguei a rota do Dimitri, quando eu vi aquela adaga, eu falei, ah, que porra, velho, isso aqui já entregou essa merda, velho. Então, não, eu não sei se eu que fui lazarento, mas não, quando aconteceu a revelação, eu também fiquei, ah! Eu até fiquei pensando, caralho, tem um clone de Edelgard aqui. Você foi lazarento e tem a porra da adaga, velho. Não, então, tem a adaga, mas ele fica tipo, ah, a adaga, como que ele pegou essa adaga, entendeu? E o pior, que a gente tá discutindo isso, e o Mario que pegou a porra dela. Ah, não, é dela, mas só que quem deu a facada era outra pessoa, e você fica meio tipo, mano, eu não esperava, assim, eu nunca tinha me passado a cabeça que ia ser a Edelgard, porque eu achava que o Flamengo tinha superpoderes pra começar. Eu também, o cara teletransporta do nada, isso é uma coisa que eu critico, né, tem umas missões que acabam, a galera, ah, vamos embora daqui, teletransporta, beleza, show. Mas eu também fui pego muito de surpresa, meu irmão tava assistindo jogar na hora, ele viu minha carinha e botou a mão na boca, tipo, meu Deus... Mas, ó, só pra falar um negócio, o Mario jogando os Black Eagles, mas é num foda-se que a Edelgard chega e fala que ela é. Nossa, mas é um foda-se que você olha e fala, caralho, não é possível que ela fale desse jeito. É, que ela basicamente tira pro lado, ah, by the way, I'm Flame Emperor. Aí você fica, nossa, sério mesmo? É. Porque eu não joguei a do Black Eagles, não tenho noção de nada. Então, Mario, eu fiquei muito curioso, assim, pra saber como é que acontecia isso. Agora que o Jomon falou, porra, que merda, hein? Então, olha só. Antes de mais nada, existe uma parte que você se desenvolve com a Edelgard e é só aí que você triggera a opção de você optar entre ir junto com a Edelgard ou defender a Igreja de Sirius, né? E eu, intuitivamente, eu tava apaixonadinho pela Edelgard, tava tentando criar um relacionamento com ela, então... O pau falou mais alto. É, o pau mandado foi junto com ela pra cidade dela e eu vi ela sendo coroada lá, a rainha. E aí, quando apareceu a opção, eu fiquei putaço, cara, primeiro quando ela se revelou. É, de novo, é bem do nada mesmo, eu sou o Flame Emperor. Eu, o quê? Ah, não, você não vai fazer isso comigo, jogo. É do nada, ela fala, né, mano, é muito, nossa. É, o quê? Ah, não, mano, não faz isso comigo. E aí você tem que lutar contra ela, né? E essa é uma parte ruim do jogo, que na parte dos Black Eagles é mal desenvolvida, porque é aquela coisa, você derrota ela, mas não derrota, sabe? Você luta contra ela, derrota ela, mas aí tá todo mundo inteiraço, ninguém morreu, e aí você tem a opção de deserdar. E, de novo, pela paixão, pela emoção, eu fui junto com ela e me arrependi. Porque eu não acho que a coisa lógica a se fazer é acompanhar o Império. Eu acho que é defender a Igreja de Sirius, etc. Porém, vocês vão falar, porque a Rhea, depois que a revelação acontece, imediatamente a Rhea vira a vilã do jogo, você descobre que é um dragão do mal. Então, ela é um dragão. Se ela é do mal ou não, depende do seu ponto de vista, aparentemente, né? Porque depende se ela tá no poder ou não. Se ela tá no poder, tudo bem. Agora, se tira o poder dela, é um dragão do mal. Assim, todos os malucos de Casa Vermelha e Azul, velho. Eles não se sossegam, velho. Eles têm que arranjar briga. São crianças de 5 anos que estão brigando pelo espaço. Então, mas defendendo assim, você vê que a Rhea, ela é malucona quando você tira o poder dela. Mas só que... E quando você tá com, deixa ela do bem. Eu acho isso legal porque... São mundos, entre aspas, paralelos, né? São jeitos diferentes que o mundo iria seguir, dependendo da sua escolha. E você vê esse paralelo que não tem um lado certo. Que eu vi gente no YouTube falando, ah, o jogo que a igreja é do mal. Mas até onde eu vi, de duas rotas terminadas, a igreja não é 100% do mal. Uhum. E a Eldegard não é 100% correta. É, eu achei isso. Achei que quando eu tava jogando a rota dos Golden Deers, eu achava que vai ter alguma coisa aqui que eu vou brigar com a igreja, mas no final das contas, não. Você faz as pazes junto, você vai junto com ela e, tipo, tá, tudo bem. Tem defeitos aqui e ali, mas eu aceitei. Eu falei assim, ó, se tirar isso aqui, vai acontecer outra coisa, ou vai ter gente querendo ocupar o continente inteiro, então é melhor deixar isso aqui, que separa os três, uma casa em qualquer lugar. Eu comprei o ideal da igreja. Então, eu comprei o ideal da igreja também, tanto que eu fui junto com a Delgarde completamente arrependido, mano. A gente unificou na base da porrada, fode, mano. E eu não tava de acordo com isso, eu acho que tinha que ter as três nações rivais centralizadas pela igreja. E eu fiz contra tudo, matei gente contra a minha vontade. Ah, isso aí acho que todo mundo matou. Na verdade, eu queria comentar agora mais sobre outros personagens principais. A gente tá falando muito da Eldegard e, tipo, não conheço... É porque a Eldegard, ela é, assim, você querendo ou não, o jogo só... Cara, a história só anda porque ela decidiu que o ideal dela valia uma guerra, entendeu? Só que aí você vê a motivação dela e você fala, eu acho que o jeito que ela quer reconstruir o mundo tá certo, assim, a ideia de reconstruir o mundo tá certo porque esse mundo tá meio destruído, só que ele não tá 100% destruído, né, e ela é muito radical. O Fire Emblem Treehouse aprendeu com o Shin Tensei que todas as ideias radicais estão erradas. Vou falar uma coisa, eu queria só jogar um balde de água fria no Cloud porque, mano, ele é muito sonhador, só isso, ponto final. Eu acho que isso é uma coisa que os três compartilham, tirando o Jimmy já só louco. Dimitri tá pirado sempre. E a pergunta, vou fazer uma pergunta. O Dimitri, ele perde o olho na rota do Cloud? Não, ele já perdeu já. Não, então ele. Não, ele tá sem olho na rota do Cloud. Porque na rota da Eldegard eu fiquei bolado que ele tem os dois. É, eu também fiquei. Eu falei, mano, deve ser só na rota do Dimitri que ele perde o olho. Não, do Golden Deers ele tá lá que tapa o olho. E não explica o motivo dele ter perdido o olho. Não, ele só aparece lá e... No time skip ele perdeu, assim. Foi, tipo, sei lá, a merda que deu lá com ele. Foi tomar banho, caiu shampoo e... E se você ali com a Delgar, você segura o Jimmy desse destino terrível que ele vai sofrer no shampoo. Ele parou de tomar banho desde que você morreu, assim. Mas eu quero perguntar pro Jeff, o que você acha do sonho do Cloud? Eu tô muito interessado em saber o pelo do Jeff. Eu não lembro. Você vê a merda que é. Ai, meu Deus. Eu sei que o Cloud ele quer ir pros outros continentes e fazer várias amizades e reunir todo mundo e fazer festinha, é isso? É. O Cloud ele vai pro outro continente e fazer amizades. Ele pega toda essa briga toda, inclusive o seu adorado Dudu lá, que teve os negros que brigou lá. Ele quer fazer as pazes com todo mundo e todos mundo vamos ser amigos e. Só se é isso. Feliz. É. O Cloud é a ONU, né? O Cloud é a ONU. Ó, do jeito que você fala, então, os Golden Deers, eles são a casa mais... E, assim, isso não é muita novidade. Eles são a casa com mais noção que tem, porque você, na Eldegard, você segue o sonho dela e no Dimitri ele fica maluco. Basicamente, essas são as histórias. Eu acho que vale destacar o Dimitri aqui. Ele fica maluco e ele começa a fazer algumas coisas e não dá, velho. Por que você vai seguir um cara que tá maluco? Tirando o Dudu, eu falei, todo mundo tinha que deserdar ele na hora e falar, ó, isso aqui já foi, já. A casa foi pras cucuias, velho. Então, acho que fica naquela coisa de... Ah, ele é um imperador, entendeu? Então, você segue um cara porque esse cara aqui ele tem direito por ser sangue real, entendeu? Mata ele, velho. Foi... Não, porra, não funciona assim, velho. Rola um Game of Thrones ali, o cara cai da escada, né? E você ergue. Não, agora falando sério, você olha pro Dimitri, é uma pessoa totalmente instável, velho. Para com isso, velho. Ele compra brigas que ele não devia comprar, muita gente morre por causa de decisão estúpida dele, e tá na cara que aquilo ali não era pra ir em frente, velho. Aí o cara chega e fala, não, porque não sei o quê, eu estou com raiva dela. E faz aquela voz de merda dele. Para com isso. Ah, não, O dublador do Schmidt engrossando a voz pro segundo ato é ridículo. assim, a história dos Blue Lions é a história de vingança do Dimitri, porque ele é puto com o Edelgard. Por quê? Porque ele acha que o Edelgard matou a família dele. Ah, olha aí, agora mudou totalmente minha visão na história, mas beleza, vai lá. E aí nisso a raiva que ele se... eu acho interessante que o Jeff falou que não ia seguir o Dimitri porque ele é instável. Mas eu acho justamente, tipo, nunca mostram que o Dimitri, ele tá... Ele é maluco, só que ele tá maluco. Porque ele vê todo mundo que morreu na frente dele, ele ouve as vozes, assim, ele fica parado conversando com os caras falando, sai da minha cabeça. Você fica tipo, cara... Caralho, esquizofrênico. Então, ele tá esquizofrênico, ele tá ouvindo vozes e tudo. Então, eu acho isso interessante porque você tá... É um personagem que ele tá fazendo merda, mas você vê que ele não tá no estado normal de consciência dele. Interno e deserda. Não continua com ele. Pode ser qualquer ordem também que não faz diferença, né? Deserda ou interna também, foda-se. Né? A Edelgard tá nessa aí também, pelo amor de Deus. Mas o Dimitri eu gosto e mais ou menos, tipo, eu acho que esse é o final, pra mim era o final de todo mundo, porque eu vi esse padrão duas vezes, né, eu achava que no Cloud também seria. No final você unifica a Fondor, um você unifica pela bandeira do Império, o outro você unifica pela bandeira do Reino, né. Mas qual que é a luta final, contra quem? Contra a Edelgard. Ah, é de se esperar que fosse contra a Edelgard. Ah, tá. Assim, acontece um bagulho e aí você tem uma luta final contra a Edelgard. Me explica uma coisa, durante a rota da Edelgard eu tenho que enfrentar tanto o Golden Deers quanto o Blue Lions. Isso acontece no Blue Lions? Eu tenho que enfrentar o Golden Deers, por exemplo, ou a gente se unifica? Acho que acontece com todas, né? Porque tem aquela batalha de novo, aí você acaba matando um de aluno das outras. Não, na batalha. A batalha que o Lucas tá falando é a reencenação da batalha. Isso, do... não é isso que eu tô falando. Eu tô falando depois do time skip. Não, mas essa batalha não existe no Black Eagles. Caraca. É uma batalha que você vê no Blue Lions e no Golden Deers, mas você não vê no Black Eagles. Ah, que batalha é essa? Calma. Então, o Mario não conhece, por isso que tá achando estranho. Ah. Ele não sabe qual é a batalha que você tá falando. É que assim, no, nas outras duas rotas, Mario, aquela batalha lá que você tem das três casas, que foi uma encenação, né, que era da escola, não sei o quê, nas outras ela acontece de novo. Só que acontece com eles adultos e eles indo pra se matar. Mas por quê? Porque você, no meio do bagulho, você tem que invadir o Império e você se encontra lá. Aquele lugar é o caminho pra invadir o Império. Ah, e os dois estão tentando invadir o Império, mas eles decidem se matar, isso? É porque é no território aquilo lá... O Dimitri tá louco. No seu, o Dimitri tá louco. No meu, o Cloud tá indo lá só porque ele tá tentando invadir também, se me fala. Ele tava tentando invadir? Eles dão uma desculpa esfarrapada do porquê, meu, se o Império tomou a Igreja, por que o Amarelo e o Azul não se juntam contra o Vermelho? Eles dão uma desculpa de que a Edelgard fez alguma coisa que parece que um tá atacando o outro. Era o Grandiers, ela fala uma frase assim, vou fazer eles se enganarem. Você, cadê? Isso. Tá, cadê o artifício que faz em se enganar? Tá os dois exércitos se vendo, por que a gente tá se matando? Ah, tá. Não faz sentido algum, velho. Eu já visto que... Fala assim, beleza. Era mais fácil a gente resolve aqui, mata o Vermelho aqui, e depois a gente vê o que a gente faz, né? Sim. Faz mais sentido. No Blue Lions ela fala, vou deixar esse campo de batalha tão confuso que todo mundo vai se matar, basicamente. Nossa, mas ela é má mesmo, hein? Achei impressionante que o jogo, quando você escolhe o seu lado, o outro lado vira o vilão absurdo, né? Então, é que a Edelgard, eu considero assim, eu jogando Blue Lions inteiro, o da Black Eagles inteiro, a Edelgard, ela é muito ambiciosa. Então, quando você tá com ela, ela é uma cuzona que tá fazendo o sonho dela. Você entende o sonho dela, mas você olha e fala, cara, você é meio radical. Quando você ela é só radical. Se você tem empatia por ela, amigo, preciso te falar que tem alguma coisa errada com você, né? Mas ela tá certa, tipo, a Edelgard, ela quer um mundo que não exista nobreza, né, e ela relaciona a nobreza e as creches, porque a Igreja meio que fala, as creches são dadas pelos deuses, foi dada pela deusa, e aí essas pessoas aqui são acima, essas pessoas são nobres, e a Edelgard, ela detesta esse ideal de nobreza. Então, como que você faz pra acabar com esse supremo ideal de nobreza? Aí você acaba com a porra da Igreja. Você mata todo mundo. Então, o problema é, se a Igreja domina o mundo, você vai matar muita gente nesse meio. Mas só que faz sentido o que ela faz, porque ela quer destruir a sociedade, como ela é estabelecida, né? Então é meio, tipo, eu acho isso muito legal, porque é uma coisa que você não vê em nenhum Fire Emblem, que é um personagem, desde o início, tão ligado nos próprios ideais, que ele faz guerra com o mundo. Normalmente você tá com um herói que não sabe o que vai fazer da vida, aí ele recebe uma mensagem divina e ele resolve o problema. Isso é a história de todos os Fire Emblems, basicamente. E essa não, essa é uma mina que sabe o que ela quer fazer e como que ela tem que fazer. Tá, mas me explica uma coisa então. Quando eu tô jogando com as Black Eagles, eu tenho o Cloud, eu tenho a opção de salvar. É, eu decidi salvá-lo porque achava sacanagem matá-lo. O cara tava lá de boa, pô. É, eu matei. Caralho, meu irmão. Eu matei, velho. Falei, ó, tô aqui é vermelho, velho. Não sei, eu acho que faria sentido matar. E aliás, quando mata, eu acho impressionante como o personagem ele não hesita. O Byleth não hesita, ele vai lá e dá. Era sua como Byleth. Era tipo, mata, não mata. Aí você coloca, não mata. Aí ele. Todas as vezes que tem esse negócio, é tipo, você. Ele vai e faz, pelo menos na cutscene, é sem hesitar, velho. O que eu quero entender é o seguinte: nas rotas durante Black Eagles, eu tinha a opção de não matar o Cloud, de matar ou não matar, mas no Dimitri eu tive que matar. Como que isso funciona nas outras rotas? No Dimitri você tem que matar o Cloud, não pode? E aí? É, no Dimitri você não mata o Cloud. Aham. E na Edelgard, você no, na medida do possível, você tenta não matar. É, não, na Edelgard eu sei porque eu joguei com ela, mas o... Não, o Dimitri na Edelgard. O Dimitri na Edelgard, você mata ela, né? Com certeza. Você mata ela porque a condição te obriga, mas só que o Dimitri, ele não mata o Cloud, ele, tipo, não tem nem opção. É, basicamente, ele não mata. E o Cloud, né, no inverso, como é que funciona? Então, você chega lá na Edelgard e mata ela. E acabou. Eu tomei um susto na cutscene, até porque é um negócio, que nem o Jeff falou, é muito sem hesitar, é tipo, ah, eu sei que isso vai acontecer, e pá! Não, mas e no Dimitra? Ele mata o Dimitra ou não? É assim, ó, teve aquela batalha replicana que teve na escola, aí eu matei o Dimitri no campo, porque ele tava indo me atacar e tava enchendo meu saco, aí depois, quando acaba a batalha, um personagem fala, nossa, você viu como o Dimitri morreu? Um monte de gente acertando ele com lanças, eu, tá, mas eu não vi ele morrendo. Eu achei que ele... Ah, nossa, então ele morre ali? É, ele morre ali. Caracas, mano, que bosta. Foi a morte bosta. O personagem até fala, nossa, foi um final muito ruim pra ele, sabe? Que final zoado. A morte que ele merece, ele é o Dimitri. Na Edelgard eu acho poético até como ele morre, então fico... Assim, quando eu falo Edelgard, como eu me aliei a ela, eu não sei qual é o lado da igreja. Eu não faço a menor ideia como é Edelgard, como é a rota dos Black Eagles quando você alia a igreja. É, deve ser você dando porrada em todo mundo e ainda você vai matar a Edelgard. É, você mata todo mundo agora. É. O Jeff é o único que viu essa rota. Eu vi essa rota, mas eu esqueci. De tão bosta que era, né? Eu acho que deve ser a pior rota, cara. Eu não acho, eu acho a rota do Edelgard é a pior, porque ela é a mais curta. E é mais sem graça. E o final, quando vocês quiserem falar, a rota do Edelgard é a pior possível. O que acontece no final não tem nada a ver, velho. Ah, não, vai, mostra um negócio que eu não sabia. Eu descobri coisa no final da rota do Edelgard que eu falei, caracas, olha. Gente, fala. É o que aconteceu? Eu tô perdido aqui, gente. Vocês viram o viram bagulho do coração do Edelgard? Da Edelgard, não, da Byleth? Sim. Você viu, né, porra, mano? É o final que você fez. É o único que eu fiz. Mas é fácil na do Golden Deers, o bagulhete que o Byleth tem no coração? É, basicamente, eu não vi o coração do Byleth com esse acessório. É, na Rota dos Golden Deers fala que é o coração da Sophie's. Que ela morreu, aí a espada, eu achei até grotesco, mas é interessante a história, que a espada é feita com os ossos dela e... Ah, caralho. E... O negocinho que fica no buraco da espada era basicamente o coração da Sophie's. Só que aí a Rhea colocou dentro do Byleth. Nossa, que foda. É muito louco. Isso eu achei muito louco, na parte do Golden Deers. E aí quando falou isso, eu falei, caralho, agora eu tenho que terminar essa porra dessa guerra. Não, já tinha acabado a guerra, né? Tinha outra coisa que aconteceu. Mas aí eu queria ver a opinião do Jeff sobre esse final. Na verdade, eu não lembro. Não, Jeff, não é possível, cara. Você viu o Nemesis de novo, Mario, na história ou não? Nunca aparece, né? É, eles só citam, mas não vi de novo. Então, o chefe final do Golden Deers é o Nemesis, cara. Ah, que foda. Mas a Edelgard tá junto, então. Você mata o Edelgard. Você acha que acabou a guerra ou não acabou? Você vai visitar... Sabe aquele vilão com cabelo branco que matou o... Tava junto com a mina que matou o Geralt? Então, você vai destruir a civilização dele lá, que ele tá escondido com uma galera. Então até que você enfrenta uns robôs, eu achei muito... E ele é o Nemesis? Não, ele não é o Nemesis. Você enfrenta ele no lugar dele, eu achei muito foda, porque eu adoro o tema fábrica e coisa tipo construção artificial, assim, de metal. Você enfrenta vários robôs no subsolo, começa a tocar um dubstep, que eu fiquei dando muita risada. É muito louco. E aí quando você destrói lá, o Nemesis acorda de um caixão que ele tava preso e você enfrenta ele no final. E toca uma música maravilhosa cantada nessa luta final. Porra, mano, dá até vontade de jogar a rota com Golden Deers agora. É, eu achei muito louco, porque juntou o tema de metal, fábrica, robôs, com aquela luta, com uma réplica de todos os soldados que tinham as relíquias fodas do passado, incrível. Eu só tenho a dizer que o final do Golden Dias eu achei incrível. Só não achei mais incrível porque tava normal e eu achei fácil, então isso que cagou pra mim. A rota com o Dimitri não tem isso, então. É, a rota com o Dimitri acho que é ele matando a Edelgard só. Mano, eu ouvindo vocês falarem do Golden Dears, eu só tô pensando quão merda é o final com a Edelgard, cara. Porque a gente simplesmente mata a Rhea e acabou. Saindo das seis rotas, o que tá nas seis rotas, um núcleo que eu gostei muito foi o da igreja. Que eu achei, o relacionamento da Rhea, do Seth, da Flame, eu achava que eu não ia gostar, os personagens relacionados à igreja, todos que eles aparecem na maioria das rotas, tirando na Edelgard quando ela atrai a igreja, e eles são muito legais, assim, eles dão um tom mais adulto, você saber que o Seth e a Flame, na verdade, não são irmãos, são pai e filha. Então, eu não engoli isso. Por que não? Porque é mal explicar, mano, é do nada, eu sou pai dela, mas eles ficam se tratando como irmão durante o jogo inteiro. É, você só descobre que eles são pai e filha se você segue uma mini rota com eles lá, né? Você faz a... Paralogue. É. Você sabe quando você mata eles também, Mario. Acho que eles não falam isso. Fala. Ela chega e fala, father, aí ela morre, aí você fica... Sabe aquelas estátuas lá que você tem as quatro estátuas? Uh-huh. Então, dois são eles. Ah, que foda. Que aí eles, no suporte deles, eles falam, obrigado. Aí ela fala assim, eu posso chamar pelo seu nome, pai? Aí ele fala, pode. Aí ela fala, obrigado, Indek. Aí o cara responde, tipo, de nada, Setlain. Aí você fica tipo, eles e fica são... a dúvida, cara. O terceiro santo eu sei que é a Rhea, mas o quarto eu não sei. Então, não é. Porque a Rhea não tá nas estátuas, ela é a Seiros, né? Ah, é verdade. Que bizarro, então. Então, não... o terceiro santo eu sei quem é, porque ele aparece numa sidequest. Quem que quarto, é? É um cara que aparece numa sidequest, uma tartaruga enorme. Ok. É uma... Se você fizer, é a sidequest depois do time skip do Lindhart com a Leone. Se você tem os dois na sua equipe, que é, né, um do Black Eagle e o outro do Golden Deer, se você tem os dois na sua equipe, aí eles liberam a sidequest que você conhece o terceiro santo. Caraca, o quarto eu já sei. Quest específica com quem recruta, uau. Ah, então você pega uma arma especial da Leone. E aí ela fica, putz, eu quero uma arma X, eu queria uma arma, mas eu sou pobre, sabe? Eu não quero gastar dinheiro. Aí o Lindhart fala, tem uma lenda lá que tem uma arma X no lugar. Aí eles vão pro lugar, e aí você vê um bicho enorme e aí fala, nossa. Aí o Lindhart fica, esse cara aí é meio estranho, né? Eu acho que eu sei quem ele é. Aí quando você vai ver as informações dele, é tudo a informação de um dos santos. E aí ele fala, eu sei que você é um dos santos. Aí o cara fica, nossa. Mas é interessante e que todos aqui, que tem santo que os dois, né, os dois que sobraram, eles não são relacionados com a história. Porque eles já fizeram a coisa deles na guerra e eles vazaram, basicamente. Eu acho que a parte mais legal da igreja, assim, pelo menos pra mim, é que quando você fica com cabelo verde, você fica super poderoso. E meu sonho de vida era pintar meu cabelo de verde. Mas não consegui fazer. Aliás, do meu casamento eu tive essa ideia, prontamente rejeitado. Eu queria falar mal do final da rota de Edelgard. Ah, pra caralho, vá com vontade, eu tô pronto pra isso. É, quando acaba a guerra e ele perde o poder, aquele final tava totalmente errado, velho. Ah, eu gosto de você, beleza. Aí você vai lá e perde o poder. Não, Edelgard tinha que ter matado o Byleth, né? Mano, se ela tivesse matado, eu ia ficar muito puto, cara. Eu falei, mano, eu me apaixonei por você, eu te segui porque eu tava... Segui por causa da emoção. Se ela me matasse depois de tudo que eu fiz, depois de todo mundo que eu matei, mano, eu ia rejogar com todas as outras rotas pra arregaçar a cara dela, mano. Não, mano, mas você é descartável, você representa a igreja, você tem poder dentro de você. É tudo que... Mas ela fala isso. Ela chega e manda, tipo, eu não então, sei mata. O que eu vou fazer com você depois dessa guerra. Então, eu achei muito bosta, achei muito broxante, velho. Pra mim, é o pior caminho é esse, velho. Não, mano, ela fala que ele é a pessoa que ela mais confia. Ela fala isso o tempo todo, e que se não fosse por ele estar do lado, ela não sabia o que ela faria. Então, mas ela fala, tipo... Ah, eu sei que você tem uma deusa dentro de você, eu sei que você tem o mesmo cabelo da Rhea e tal, você tem a mesma conexão com a Rhea, com a deusa, e a gente não sabe o que vai fazer com você. Fica aí aguarde os próximos episódios, depois que a gente acabar essa guerra, porque a gente vai descobrir o que vai fazer com você. Ela não negou matar ele, ou ela, né, matar o Byleth. Uhum. Ele, a Edelgard deixou isso em aberto, só que aí meio que deu, pelo poder divino do plot, ela perde o poder divino no final. E aí, tipo, não precisa mais matar porque você não tem mais Deus e foda-se. Só que, sei lá, né? Eu concordo com o Jeff, eu achava que você ia morrer no final e ia fazer muito mais sentido. Ou você morrer por morrer, ou você morrer por ser assassinado pela Edelgard. Não, isso assim, é muita sacanagem, cara. Eu só acho que perder a cor do cabelo foi uma saída muito zoada, né? É, foi simples. Ah, eu achei legal, a Sophie se sacrificou, né? Não quando você casa com ela. Então, me explica isso. Então... Isso é umas perguntas que eu ia fazer, na verdade, porque depois que eu passei do time skip, eu não encontrei a Sothis de novo e apareceu uma opção pra casar com ela. Eu falei, ué, será que eu fiz algo errado? É, então, ela não aparece de novo, mas se você casar com ela lá no final do bagulho, ela aparece e fala, putz, eu voltei. Aí você, opa, fechou. Ah, meu Deus, aí você... Mas é muito legal porque a Sophis, ela é... Eu não vi os outros casamentos porque eu me recusei a casar com qualquer outra pessoa. Eu nem casei na minha primeira vez que eu terminei o jogo. Eu terminei solteiro. Mas aí na segunda eu casei com ela pra ver como era. E eu acho legal porque ela é muito... Ela chega e fala, ah, não, a gente... Eu entendo, eu te amo muito. E aí você fica tipo, é, faz sentido. Ela tá aí na minha cabeça desde que eu sou moleque, então... Ou moleca. Que no caso, quando eu casei com ela, eu era menina. Aí eu falei, ah, tá na minha cabeça desse moleca, realmente ela... Eu sou a pessoa que ela mais gosta. Então, não, mas calma. Ela reaparece com o corpo físico ou dentro da sua mente? Ela reaparece na sua frente, mas só que pelo que ela fala, ela ainda só é vista por você, ela só tá, ela tá dentro de você ainda. Eu me casei com a Marianne e não me arrependo um pouco. Eu percebi pela de fundo que você postou no Twitter, Lucas. E o Jefferson casou com alguém? Eu, a primeira rota eu não consegui casar porque eu não tinha ninguém, nenhuma opção. A segunda do Dimitri eu casei, eu tava com a menina e eu casei com a Sophis também, fiz que nem o Jumon. A terceira rota que eu segui a igreja, rota da Edelgard, eu fiz um casal gay com acho que a única opção que tinha era, não sei se era o Linhart, não sei. É, o Linhart é uma das opções gays. É, do Black Eagles. É, assim, gay assim, só se você estiver jogando com homem, né? Mas, sim. É, eu fiz um casamento gay com um cara que nem gostava, mas era a única opção que tinha. Eu falei, foda-se aqui, vamos. É. E na última, eu também não consegui casar. Não deu o suporte necessário, porque só... O Jeff, ele falava com a galera como ninguém, né? Ele conhece todo esse plot dos caras ali. É tipo isso. Eu falei assim, ó, de verdade, tamo aqui, quer ser meu amigo é no campo de batalha, velho. Não é almoçando. Essas coisas de final junto e tal, teve coisa que me surpreendeu, que é aqueles finais que eu comentei no início, dos finais conjuntos. Teve uns que não era homem e mulher, era homem e homem. Então teve dois personagens no meu caso, que eles falaram que eles ficaram juntos até o último dia, eles iam um no feudo do outro pra lutar. E eles, não conseguia viver um sem o outro. Aí quando um morreu, o outro morreu no mesmo dia, porque um não ia conseguir viver sem o outro. Aí você fala, mano, isso aqui é gay em todo lugar, menos falando que eles ficaram juntos. Mas eles são gays aqui. Então eu achei interessante. Só pra falar, quem eu queria casar, eu não consegui. Que foi com... Todo mundo aqui sabe que eu gosto da Hilda. Folgada, ela faz os outros fazendo as coisas pra ela. Se eu fosse casar, seria uma pessoa assim. Tipo, eu gosto muito dela. Ela sabe do poder que ela tem e ela vai lá e usa e não tá nem aí. E quando a água bate na bunda, tipo, ó, eu não quero brigar, porque brigar não é legal. Mas já que tá todo mundo indo, então nós somos um time, então vamos lá. Então quando você precisa, ela tá lá. Então a Hilda é a minha wife. olha essa frase que você tava falando do Jeff, isso é diferente. Eu gostei muito dela, porque... É, quando eu vi a história dela, eu passei a entender algumas coisas e não julgo muito mais. E o meu da Marianne, uma coisa que eu quero... Não sei se... Acho que... O pessoal faz especulação, né? Que eu fico triste, né? Que quando você joga em outras rotas e não recruta ela, ela não aparece mais. Você não vê ela. Dizem que é porque ela se suicidou. Justo. E eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo disso. E se eu for jogar esse jogo de novo, eu preciso recrutar ela em qualquer outra rota. A Marianne, eu ia falar, tipo, justamente ela toca num ponto que ela fala... Ah, quando você tá fazendo a rota dela, fala de suicídio, né? E você fica tipo, caracas, mano, o jogo tocou num ponto que eu não esperava que ele fosse tocar, sabe? É, e eu fiquei emocionado com a história dela, e é bacana o final. É interessante. E vai aproveitando, esses são, o Jeff falou a personagem favorita dele. Esse é o seu, Lucas? É, a Marianne é a minha preferida. Vai, Mario, qual é o seu personagem preferido dessa, depois dessa aventura inteira? Precisa, não, a gente tá falando de waifu, é isso? De waifu husbando? Personagem favorito. Pode ser waifu, pode ser husbando, pode não ser um cara que você não queira casar, mas você gostou muito só. Ah, é difícil escolher, cara. Tem vários que eu gostei, vários que eu desgostei. O Hilbert é, pra mim, o pior personagem, apesar de ele ser ótimo no campo de batalha. É, se eu não tivesse casado com a Edelgard, que pra mim foi um erro, eu queria ter casado com a Petra. Você gosta dela errando as frases, Nora? Ah, não é nem isso aqui. Eu acho que ela é a mais gente fina ali dos Black Eagles, na real. Realmente. Ela é legalzinha, mas eu não gostei tanto dela. Você não tem mais nada a acrescentar dela? Não. Nossa. É isso. É uma ótima guerreira. Ela é gente fina. É isso. e acho que do meu, eu tinha falado aqui no podcast que eu gostava do Dudu. Eu ainda gosto dele, mas depois que eu vi ele no Black Eagles, eu comecei a repensar meu relacionamento com ele. Que ele é meio cuzão lá quando sai Black Eagles. E eu tô meio com o Jeff, eu gostei muito da Hilda, justamente pelo que ele falou. Eu achei ela uma personagem muito humana, né? Ela tem um ponto ruim dela, mas só que não é 100% ponto ruim, né? Tipo o Lindhart, que é um personagem que dorme, fica dormindo lá e dorme em todo canto. E assim, não é real aquilo. A Hilda eu gostei bastante nesse ponto. Só que eu votaria na dupla do Seth e da Flame, que eu achei o relacionamento dos dois... É muito bonito o relacionamento dos dois e o quão o Seth é pau no cu com você. E quando a Flame desaparece, o Seth ele fica desesperado, que ele meio que se ajoelha pra você e fala: não, encontre a minha irmã, é tudo que eu tenho nesse mundo. Eu acho o relacionamento deles, pela história deles, eles terem, tipo, milhões de anos aí estarem juntos, e ele ter cuidado dela tanto tempo, eu acho muito interessante esse relacionamento dos dois. Como professores, qual que é o melhor aluno da sua classe e o pior aluno? O aluno que você mais gosta, se for da classe, acho que a gente já respondeu, mas qual que é o pior? O pior é o Lindhart, com certeza. Acho que o da minha é o Rafael. Ele é burro que nem uma pedra e forte. Supostamente não deveria aprender porra nenhuma e só fica dando porrada, mas aí ele aprende. O do Lionel não é perfeito. Eu detesto a Leone, velho. Tipo, eu sou seu professor, velho. Você ficar falando do meu pai, o relacionamento que você tem com ele, o problema é seu, velho. A Leone, ela se casava com o Geralt, cara, certeza. É, eu não tenho culpa que você tenha um relacionamento com meu pai, velho. E eu não tenho culpa dele de ter nascido dele também. Então, bom ponto. A Leone me deixa meio puto com essas coisas também. Conclusões finais sobre o jogo. E aí? Primeiramente, eu queria dizer que eu tô muito feliz que a casa tá cheia, que tudo que a gente... Mas eu e o Jomon levantamos a bandeira aqui, a gente vamos fazer fãs de Fire Emblem, acho que de certa maneira a gente conseguiu, e eu tô muito feliz. Com relação ao Three Houses, como eu falei aqui, não é o jogo que eu esperava, é um jogo que ele peca em tudo que Fire Emblem era bom, que era ter um bom jogo de estratégia, com recursos limitados, e só que ele excede em todas as outras coisas. E é por isso que esse cast ficou grande, é por isso que tem muita discussão, a gente gosta dos personagens, se vai lá e briga, assim. Enfim, se fosse um spin-off, seria maravilhoso. É pena que a franquia principal, eu espero que não continue só nesse caminho, ou tenha um melhor balanceamento, ou faça algumas opções que não precisa ter escola, ou não precisa ter muitas coisas que prolonga o jogo. Eu acho que isso machucou bastante e vai machucando mais a cada gameplay. Vai ficando cada vez pior. Mas a sensação é que se você jogar um jogo uma vez, é um ótimo jogo, pega tudo no YouTube. E Three Houses, ele vai agradar, eu acho que ele agrada todo mundo em pontos diferentes. Ou seja, pra mim é um excelente jogo. Eu não consigo acrescentar nada, né? É nem eu. Eu só consigo acrescentar que nos próximos jogos da franquia eu vou me esforçar e jogar na dificuldade maior, porque isso me prejudicou um pouco. Mas tirando isso, eu concordo com praticamente tudo que o Jeff falou. A gente tinha pedido para os nossos ouvintes comentarem quais foram as impressões deles de Fire Emblem, né? A gente teve o comentário do Evasio Costa Jr., então eu vou pedir para o Jumon fazer as honras, por favor. Primeiro, obrigado pelo feedback no comentário sobre Fire Emblem, e aqui é o comentário dele. Minha impressão sobre Fire Emblem Three Houses é que é só um bom jogo. Ele conseguiu fazer eu me importar mais com o suporte, mesmo sem a forçada de barra que o Awakening usa para fazer se importar com isso. Sem spoilers para quem não jogou Awakening. gosto do sistema de classes e evolução dos personagens. Porém, eu ainda acho o jogo muito fácil e isso acaba tirando um pouco a graça, porque acho que a dificuldade faz parte da franquia Fire Emblem. Eu concordo em ter normal e easy para novos jogadores, e as pessoas querem jogar só pela história. No entanto, devia ter um hard mais difícil ou um lunatic quando termina o jogo, pois eu sinto falta, a falta disso e tira um pouco do coxinho de ter que pensar naquela estratégia que vai funcionar naquela fase. Sendo bem sincero, eu meio que sinto falta da sensação que o 6 e o 7 me traziam, e até o 8, embora no 8 tenha começado a ser mais possível o grind. Enfim, ainda é meu jogo do ano até então, mas é porque eu sou muito fã dos jogos da franquia principal de Fire Emblem. Senão eu acho que seria Wargroove o meu jogo desse ano. E é isso, acho que ele engloba bastante. Talvez fica a dúvida se o Madden ele resolve o problema ou você concorda com o Jeff, tipo, agora tá tarde demais, o problema já foi feito. Você sanou um pouco do problema. É, eu acho que do jeito que lançou, ele é problemático. É, só queria falar que o Wargroove é bom, mas como eu já comentei no Checkpoint, ele estica muito as coisas e você não consegue produzir unidades. Isso acaba tirando um pouco a graça do jogo. Mas com relação às palavras do Villazio, é aquela sensação de quem joga, já gostava da franquia, isso aí ele decepcionou um pouco, né? Faltou o que? Faltou a dificuldade, faltou o que a gente gostava e sobrou outras coisas. E deixa essa sensação de copo meio cheio, meio vazio, depende de que ponto você vai querer enxergar. E pra você que ouviu até agora, primeiramente, muito obrigado por ter escutado a gente falar tanto sobre Fire Emblem. Não deixe de fazer igual o Villazio, entre no site, na página do episódio, e comente o que você achou do jogo, porque a gente quer muito saber o que nossos ouvintes também acharam e se eles concordam com o que a gente discutiu aqui. Então, acesse já e nós iremos interagir nos comentários conforme possível.